Você está ouvindo Nerdcast no Jovem. Landa, landa, landa, nerds! Aqui eles são todos Jovem Nerd! É o Batman. Aqui é o JP e minha cabeça já tá em 2013. Aqui é o Falcão Azul e eu entrei na feira da fruta. Ironicão. Eu não posso falar que eu sou tucano em época de eleição. Aqui é o Carlos Voltor e eu nunca dancei com o demônio sobre a luz do luar. De novo. Ainda. Já dançou uma outra vez. Carlos só tem essa entrada pra termos relacionados ao Batman. Aqui é o Guilherme Briggs e eu achei o vilão bem ilegal. Nossa. Eu dou de fogo, Guilherme Briggs. Aqui é o Guga e Nolan é meu pastor e nada me faltará, meu irmão. Aqui é o Sr. K e incutir o terror é a melhor parte do negócio. Olha só. Aqui a Zagal, fiquei espantado que ninguém fez a vozinha do Bane ainda, né, cara? Ué, nós estamos com o Bane aqui! Como assim, Asa? Como assim? Registro que eu faço essa voz com a canequinha do Sr. K, velho. Eu amo o Sr. K. Vai ser o único que vai ficar vivo no final desse Nerdcast. Muito bem, nerds! Estamos aqui reunidos para falar do final da saga de Christopher Nolan da trilogia Batman. Nós vamos falar de Dark Knight Rises! Sim, aquele papo... Sabe aquele papo quando você sai do cinema, senta com os amigos num restaurante e fica falando o filme? É esse papo que a gente quer ter agora, certo? Vamos falar nossas impressões, o que a gente achou, etc. Não é uma crítica de cinema, é um papo de bar sobre Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge! Manda um leite. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez e caneladas do Nerdcast. Vamos. Muito bem, Azaghal, está um sucesso espetacular. Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. Isso, do nosso querido Abufobia, que conta também outros contos macabros. Muito macabros. Você sabe, nós já explicamos aqui. Você conhece tantos contos de fadas como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, mas você nunca leu esses contos sob a ótica deturpada. Desgraçada de Abufobia, cara. Um sucesso aqui na Nestor. A gente anunciou o livro em pré-venda para o dia 5 de agosto. E várias pessoas já anunciaram no Twitter que receberam seus livros. Isso é pra vocês terem noção de quão macabro é esse livro. O livro está em pré-venda ainda. E com as forças malignas, terríveis, ele está chegando na casa das pessoas antes da venda oficial. Muito bom. O importante é que ele é exclusivo Nerd Store. Exato. É o novo lançamento da Nerd Books. Muito bom, que é um selo de qualidade literária agora, Azaghal. Isso aí. Então leve o seu Branca dos Matos e Sete Zumbis agora na Nerd Store, lançamento oficial da Nerd Books. Você já sabe de tudo isso muito bem. E se vocês não quiserem ouvir o relatório de e-mail sobre o último Nerdcast sobre HP Lovecraft, pode pular para 16 minutos e 37 segundos. Muito bem, Slaver, bota você para aqui vários e-mails com o seu relatório, dizendo que 16 nerds avisaram que Eduardo Spor trocou horror por terror em sua explicação, que o horror é psicológico, não o terror. Eu desconfio disso, mas como ele tá falando com propriedade, eu deixei ele falar. O pessoal mandou a foto do primeiro encontro Sky Nerd da Paraíba. Olha aí, galera, mandem as fotos e os seus links de encontros que ainda estão sendo combinados. Se você já mandou e a gente não falou, vocês cobrem do Slaver Roboto, porque é ele que coloca aqui pra gente falar. Mas continue se encontrando e mandando fotos, porque é muito legal o Sky Nerd sair pra isso. Além disso, a galera mandou alguns links como o texto E se Lovecraft estivesse certo. Muito bom. Mandaram também o jogo de browser The Necronomicon. Exato. E o board game Arkham Horror. Isso, cara, totalmente baseado na obra do Lovecraft. E eu comprei uma variação nova no Mansions of Madness. só que ainda não consegui jogar. Também tem vídeos do Cthulhu, Cthulhu e Cartman. Esse é muito bom. Chululu. E o desenho dos caça-fantasmas. Pô, adorava esse desenho dos caça-fantasmas, que maneiro. E The Adventures of Leo Chulabuculo. Vai variando, né? Porque não tem pronúncia correta. Exato. Além disso, tem um vídeo aí dos campuseiros da Campus Party Recife trolando a Globo. Ai, meu Deus, que vocês estão malucos, cara. Veja aí o link pra você ver que vocês malucos fizeram. A galera também recomenda uns filmes como The Call of Shulikulut, de 2005. The Whisper in Darkness. Olha aí. E Lovecraft Fear of the Unknown. Um documentário. Muito bom. E os fãs estavam inspiradíssimos. Temos uma caralhada. Muitos. De artes dos fãs. Tem muitos. HP Lovecasters por Gabriel Infante, que ficou irado. Mandou muito ficou bem. Foda. Muito bom. Tem a Princesa do Mar versão Abufobia. E eu não vi esse, peraí. Olha aí. Que excelente, excelente. Alex Nascimento. Tem que Chuckle Going Crazy. Por Gabriel de Oliveira. Excelente. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa, mas vamos ler rapidamente com voz de Tico e Teco. A Dieta Maluca, a visão do mundo de Lovecraft por Alex Garcia. A Bufobia por Sandro Orro, ficou foda. A Confissão por Rafael Carlos, a Confissão, um conto do Branca do Rock, do Sexo Zumbi. Cidade é spoiler. Sim, você não leu, não quer tomar spoiler. Conto Insanidade por Daniel e Chavão. Um conto Um Sonho de Três Noites por Tiago Cabral. O Chato e o Emoticon por Sandro Orro Lagan. Nerd Memes por Alan Jefferson. Entendei Sua Maga por Arthur Fotori. Tem Caldo Jovem Nerd por José Henrique. Egiptologia Nerd por William Navarro. Coleção para Valdo Red por Luiz Lima. A Zagal City, Jovem Nerd Jedi por Patrick Hassan. Mas nós realmente curtimos esses artes dos fãs. Cara, porra, a gente fica feliz quando manda essa quantidade absurda. Muito bom. Façam sempre, cara. Tem muita coisa boa aí. Primeiro e-mail, Marcelo Carreiro Old One, historiador e administrador de redes. Rio de Janeiro, capital. No passado jurássico de 2004, quando a internet rápida era um espantoso 100 KB por segundo, descobri um projeto de fãs que tentava de forma totalmente amadora filmar o The Call of Cthulhu, do Lovecraft. Como vocês bem apontaram, o maior desafio era a adaptação. Mas o pessoal havia resolvido isso de uma forma inteligente. Filmar como um filme da época do conto, claro. Portanto, o filme seria mudo e de baixíssimo orçamento, com efeitos produzidos no bom e velho stop motion, o que encaixa perfeitamente na trama e eles acabaram chamando criativamente de Mythoscope. Recomendo então essa versão rara, adaptação competente de um tema Lovecraftiano. Vale muito a pena ser visto por todos. Foi feito por fãs e para fãs. The Call of Cthulhu saiu em 2005. A gente falou lá em cima, ó, direto em DVD. Trailer oficial, tem aí os links pra você ver. Tiago Aguiar Ferreira de Sá, 27 anos, radialista, editor de vídeo e motion designer na O2 Filmes. Olha aí. Trabalho com o Marcelo Souza, tá vendo? Olha só. Muito bom. São Paulo SP. Gostei pra caramba do último Nerdcast de HP Lovecraft, que é talvez meu autor preferido. E tenho uma consideração. Acho que é legal mencionar aquela que, na minha opinião, de merda... É o melhor conto dele. Chama-se A Procura de Kadath. Em inglês, The Dream Quest of Unknown Kadath. Se não me engano, é o maior conto dele. E faz um tempo que eu li. Então perdoe as minhas próprias caneladas. Vai contar um conto? É sobre um homem chamado Randolph Carter, que sonha com uma cidade chamada Kadath. Randolph, desiludido com o mundo e com a vida, quer encontrar essa cidade, onde tudo é maravilhoso, etc. Para isso, ele começa a sonhar. Acho que ele toma uma droga no mundo real para poder abrir umas portas lá. Uhum. E vai em uma viagem em busca dessa cidade, passando por um mundo que existe dentro dos sonhos. Isso, ele no sofá dele babando. É importante mencionar que a literatura de Lovecraft pode ser grosseiramente dividida em dois tipos, que inclusive era uma dúvida do Alotone. A dos deuses cósmicos, ou Cthulhu Mythos, Cthulhu Mythos, é. E a do mundo dos sonhos. Ele explica que quando uma pessoa dorme, ela passa a viver numa outra existência, dentro de seus sonhos, o que eu acho uma ideia do caralho. A Procura de Kadath cai nesse gênero e é genial. É realmente uma quest e ele passa por várias situações e você fica conhecendo muito desse mundo dos sonhos que ele criou, pois, como eu mencionei, é um dos maiores contos dele, se não o maior. E é rico em detalhes. Leiam que vocês vão gostar. Eu recomendo pra galera que ouve o Nerdcast porque vale a pena. Ele diz aqui, cifrões, oportunidade de mexer no seu Saraiva, cifrões. Tem um link aqui, peraí. O outro botou um link, calma aí. Deixa eu ver o que ele faz, esse link. Olha, ele vai diretamente pro seu Saraiva à procura de cadastro, R$42. Esse muito tipo bom. De conto é bem interessante, muito cara. Muito bom, muito porque bom. Ele pode... Tem, assim, vários filmes que você pode analisar dessa forma. Inclusive, Matrix pode ser visto dessa maneira, né? Sim, claro. Aquele claro. Em algum lugar do passado também. Também. O que é a realidade? Então aproveita, se você tava com vontade... O cara me cortou, eu tava aqui filosofando. Eu tô aqui querendo mandar a galera pra comprar o seu Saraiva, cara. Porra, caralho. Eu ia filosofar, mas eu vou guardar a minha filosofia pra mim mesmo. Ah, tá bom. Rodrigo de Andrade Araújo, 25 anos, São Paulo, SP. No último Nerdcast sobre o Lovecraft, foram feitos vários comentários sobre a influência do autor nos filmes de John Carpenter. De fato, o escritor tem uma influência na obra do diretor. No entanto, é bom que o filme Enigma do Outro Mundo, The Thing, de 1982... Foda. É bom lembrar que ele é um remake de O Monstro do Ártico, The Thing from Another World, de 1951. Esse eu não vi. Que, por sua vez, é uma adaptação do conto Who Goes There, de John W. Campbell Jr. Esse escritor era editor da revista Astounding Science Fiction, que publicou o trabalho de Isaac Asimov e do próprio H.P. Lovecraft. Também foi brevemente citado uma trilogia de filmes de Carpenter. A lista completa é o próprio Enigma do Outro Mundo, Príncipe das Sombras, que em inglês é Prince of Darkness, de 87, e A Beira da Loucura, In the Mouth of Madness, de 94. Esses filmes não têm personagens em comum ou uma história que segue de forma linear, mas são considerados já Apocalypse Trilogy pelos temas semelhantes. São filmes legais que vale a pena dar uma olhada com certeza, porque Lovecraft foi uma influência. Outra curiosidade, o Asilo Arkham do universo Batman teve como inspiração a obra de Lovecraft. Em alguns contos do autor, é citado como Sanatório Arkham, que fica na cidade homônima. Olha aí. Olha aí. Pedro Ivo Araújo, 25 anos, músico, Maceió, Alagoas. Cuchulho Fote... Hã? Aí agora o cara me pegou. Tung, né? Nerd! O podcast sobre o universo do Lovecraft. Eu vi que a galera lá da onde o Cthulhu veio não consegue falar nerd, né? Não, exato. Eles ficam... A gente não consegue falar nerd, né? Porque o certo é nerd! O podcast sobre o universo do Lovecraft foi excelente. Há anos sou leitor das obras do americano e do site... Do site Lovecraft. Redundância proposital. Que sempre foi a maior referência sobre o autor no Brasil. Lovecraft é um dos pilares da cultura pop moderna e podemos ver seu legado em praticamente todos os segmentos de cultura atual. Na música e principalmente no rock. Este legado é responsável por algumas das maiores obras musicais de todos os tempos. Em 1970, o Black Sabbath inaugurou a era do rock pesado com a tentativa de traduzir em sons a atmosfera de terror opressivo de Lovecraft. E a partir de então, um sem número de bandas se utilizaram do leque de referências de Lovecraft, dentre as quais podemos citar o próprio Black Sabbath, o Rush e o Metallica. O Rush... Ué? E praticamente toda a banda de metal surgiu de lá pra cá. Não é bem assim, né? Porque nem toda a banda sabe quem é Lovecraft. Não, mas às vezes o cara bebe na fonte da banda que sabe, entendeu? É. Eu, como músico entusiasta de Lovecraft, não tive como fugir desse lastro de referência. Batizei minha banda como Necronomicon. E nela compomos temas de alto teor Lovecraftiano. Isso. Inclusive, me aventurei a escrever um conto que envolve conceitos do Cthulhu Mythos para compor um álbum conceitual para a banda. Olha aí. Beleza. Estou mandando em anexo o conto e a arte mega boga sensacional que nosso amigo, o artista Cristiano Soares, fez para a capa, assim como um desenho do Almighty Cthulhu, também feito por ele. Vamos ver aqui. Olha aí, maneira a capa. Vamos ver a capa. Gostei, cara. Olha aí, eu esperava algo diferente. The Queen aí. Of Death. Vou dar play aqui na música dele, cara. Vamos ver. Olha aí. Se você quiser ver mais, clica no link que tá lá. Pô, maneiro, acho maneiro. Se você gosta de rock de Cthulhu, tá aí a banda do nosso querido Pedro Ivo de Araújo. Esse seria um bom nome de banda. O Rock do Cthulhu. O rock do Cthulhu, tá bom. Eduardo Santos, 20 anos, estudante Fortaleza, Ceará. Venho aqui para fazer uma complementação sobre o monstro que foi citado pelo Jovem Nerd no programa 231, o Pyramid Head do jogo Silent Hill. Ele pode ser mais bizarro do que vocês pensam e Azaghal pode até curtir a sua origem. Vamos lá. Em Silent Hill, as criaturas são um reflexo da mente perturbada das pessoas. O Pyramid Head é a manifestação daqueles que carregam uma imensa culpa ou desejam punição por algo que fizeram. Ele é extremamente violento, tanto com os humanos como com criaturas. Ele até estupra monstros manequim. Puta que pariu. O Pyramid Head é o responsável que James busca no subconsciente para puni-lo, pelo que vocês vão ter que jogar para saber. Porque ele estupra criaturas, as criaturas do jogo são mulheres reflexos da esposa de James. James amava o corpo de Maria, sua esposa, mas não podia tê-la porque ela estava muito doente. Às vezes ele, olhando para ela, sentia saudade, sentia desejo de transar com ela de novo, mesmo debilitada. O estupro do Pyramid Head nos monstros era mais um reflexo dos impulsos que James tinha olhando para Maria na cama do hospital. É jogo japonês, você já sabe. Caraca, meu irmão! Ele tinha voltado. Você achou realmente que eu ia achar o personagem mais maneiro por causa disso? Que terror, cara. Mas é uma parada... Não é uma parada aterrorizante? Não é um negócio... Não, eu acho o Silent Hill bem sinistro pra caralho. Eu não pede Nerd Player dessa porra, não, que eu não vou jogar. Caraca! Nerd Player... Silent Hill. Não, tem que ter. Eu jogo. Ah, você vai jogar? Eu jogo. Ah, caraca, agora pronto. Agora é o desafio. A Zagal vai jogar Silent Hill. Agora vai ter monstrinho de cabeça de... É só que faltava. Olha, se você não viu Batman, corre, porque aqui vai ser spoiler do início ao fim. Toca a vinheta. The shadows betray you because they belong to me. Posso estar já dando sinal de Alzheimer? Mas eu queria fazer uma pergunta pro Azaghal. Sim. Estou maluco? Ou já ouvi sair da tua boca que se você tivesse que voltar pro tema do Batman, tu acabava com essa porra aqui? Talvez seja eu que esteja com Alzheimer e não você, cara. Quem lembra dele ter falado isso, não? Eu não lembro, cara. Também não lembro, não. Nem eu lembro. Com a quantidade de nerd que tem ouvido isso aqui, é só perguntar pra alguém. Alguém vai saber. Deixar em aberto. Alguém vai achar. Alguém vai achar. Tiver. Acho que ele falou isso em off. Sei lá. Ah, em off eu não sei. Tira isso da cabeça. Ah, em off, E aí? Bom, nós sentamos aqui no bar... E vamos falar do filme. A gente vai falar não só do filme, né? A gente vai ter que falar, naturalmente, de toda a trilogia Nolan. Sim, com certeza. É. O primeiro é uma merda, ponto, já falamos. Não. Aí vamos continuar agora, vamos lá. É isso, de forma alguma. A sua opinião sobre o filme é de agora ou da época? Porque você tá usando como parâmetro o que você viu depois... ou o que você viu antes? Boa, Tucano. Visto ele sozinho, não é um filme ruim. É um filme, como eu disse, que eu considero em alguns momentos desagradável, porque ele é muito claustrofóbico. Desagradável? Em alguns momentos, eu acho. Então você vai fazer o seguinte, você vai alugar um filme chamado Irreversível. Não. Depois que você assistir Irreversível, aí você vem falar comigo não. De agradabilidade. Não. Tem um outro também de um cara que passa o filme inteiro na cama do hospital, que não pode falar, um cara que foi pra Johnny foi à guerra. Ah, é, esse também é outro que vai te... Eu vou reformular. Esse primeiro filme, visto sozinho, não é tão divertido por conta sim. dessas cenas, dessa estética agora, muito claustrofóbica, certo? Isso pensando nele sozinho. Mas quando você pega o segundo filme, você pega o primeiro e rasga e esquece. O segundo filme é espetacular. Sim, o segundo filme é uma das melhores coisas feitas. Não a melhor, certamente, mas uma das melhores feitas até hoje. E o terceiro é muito bom. Mas a meta a ser batida era o segundo, que não conseguiu. Mas nem tinha como. Eu meio discordo desse negócio de a meta ser batida. É, eu também, vou cara. Reformular. É uma história em três filmes. Vamos lá. Vou reformular mais uma vez. O ponto ideal foi o segundo filme. Pronto. Não tem que bater ou não, mas o ponto ideal, na minha concepção... Sabe por quê? Se você analisar... ele como filmes individuais, você, claro, vai botar um melhor do que o outro. E o ser humano tem a tendência a querer fazer ranking de tudo, então você vai falar que um tinha que alcançar o outro, sei lá o que é. Eu ranquei minhas meias, por exemplo. Daquela. Aí eu ranquei as meias, cara. Ranquei as meias, hein? Como assim? Você tem as melhores, as mais ou menos, as piores? É, porque tem umas que ficam meio esgarçadas, assim, o elástico. Exato, mais confortáveis, acho que são meio. Eu só uso pra dormir. Ela não é muito boa, só uso pra dormir. Sei qual é. Aquela que você não pode usar no tênis, porque ela começa a entrar pra dentro do tênis. Você tem que fazer tem a diferença. É, mas se você pegar como eu acho que esses filmes foram concebidos, né? Como uma trilogia. Talvez não no primeiro filme, porque ele não sabia se ia dar certo e tal. Mas quando ele já fez o segundo, assim... eu consigo encarar facilmente, sem forçar a barra, esses três filmes juntos, como uma trilogia, como uma história única. Sim! Principalmente porque esse filme, ele remete muito ao primeiro, né? Ele termina a história do primeiro. Ele volta pra Liga das Sombras, ele volta pro Ra's al Ghul. É, então ele tem esse aspecto de fechamento mesmo do universo que o Nolan criou. Batman... do Nolan, entendeu? Esse pequeno universo que ele mostrou pra gente nesses três filmes. E com certeza, se não tivesse morrido Heath Ledger, ele estaria nesse terceiro filme também. Você acha que teria mesmo? Acho que sim, porque eu acho que ele fez tão bem dentro do papel no segundo, tanto que ele não mata ele no segundo. Ele tá lá, ele existe. Ele estaria vivo, ele estaria solto nessa bagunça toda que foi gerada. Né? É. Ah, sim, mas essa bagunça toda que foi gerada em Gotham, Coringa estaria ali no meio. Porque com certeza o Coringa foi solto nessa bagunça. Eu até quando saí do cinema falei, porra, eu queria ter visto o Coringa, nem que fosse uma risadinha ou um maluco de camisa de força correndo. Mas ele não estaria preso no Blackgate, né? Ele estaria preso no Arkham. É, no Arkham. E o Arkham nem foi citado nesse filme. Exato. Né? É. Mas eu acho que é exatamente por isso ele não é citado no filme. Mas o Nolan soltou uma nota oficial dizendo o que acontecia com o Coringa. Eu não me lembro agora, mas parece que ele diz que ele continua existindo lá, mas foi só o Blackgate, né, que ele abordou. Prefiro deixar de lado, mas ele soltou uma notinha na imprensa. Peraí, dúvida. O Espantalho estaria aonde? No final do filme, eu não me lembro. Onde é que ele tá? No terceiro filme ele aparece julgando as pessoas. Não, mas ele estaria preso aonde? Em Blackgate ou no Arkham? No segundo ele termina preso, né, ele aparece no início do filme e fica lá preso esperando a polícia chegar e ninguém mais fala o que acontece com ele, né? Então concorda que o Espantalho estaria no Arkham? Não necessariamente, ele pode ter fugido, né? Não, ele já tava em prisão domiciliar, assim, de meio período, sabe? Progressão. Na volta pra dormir lá na parada. Coisa também, no segundo, o Coringa explode lá a delegacia, então nós podemos partir do princípio que ele estava. Bem lembrado. Bem lembrado. E aí todo mundo fugiu, não sei. A gente faz esforço, né? Mas assim, não é nada que você fique, meu Deus, como será que foi a trajetória do Espantalho, né? Afinal de contas, se passaram 8 anos, né? É verdade. Exato. Mas teria acontecido coisa pra caralho. I will break you. Agora, sabe o que eu acho legal de se observar nessa trilogia do Batman, do Nolan? Todo mundo conhece as histórias do Batman de uma forma, né? O Batman é um herói, e os pais morreram vendo o Zorro lá, e saíram pela porta dos fundos, tomaram tiro, colar de pérola, garoto traumatizado, Batman. Não é isso? E aí ele vira o Batman pra sempre, né? Ele fica anos e anos combatendo crime, nunca envelhece e é sempre o Batman. A não ser nas histórias alternativas. Né? Sim, mas o Batman é um herói que tá ali, é o herói de Gotham, sempre, sim, certo? Sim, ele é um herói. Mas olha só, desculpa interromper. Isso é o que me fez parar de ler história em quadrinhos. Porque a tia May já morreu umas 18 vezes. Claro. O Homem de Ferro, que eu tenha contado, eu parei de contar na terceira, quando ele morreu dentro da merda da armadura, no fundo do oceano, que a armadura desligou. Sim. O único herói que morreu e ficou morto foi o Capitão Marvel. E mesmo assim, voltou. De câncer, né? Já voltou. Já voltou. Ah, porra, que ótimo. Mas voltou depois que você parou de ler história em quadrinho. Então, pra tu não precisar voltar. História em quadrinho, a gente tem um ciclo pra ler história em quadrinho. Cinco anos. Não consegue ver a mesma coisa o tempo inteiro, porra. Uma vez eu até brinquei sobre isso, falando do Hulk, tem um limite das frases que o cara usa com o Hulk. Você se cansa, né, cara? Você tem o seu ciclo. De ler uma determinada história. Você não consegue ficar lendo durante 20 anos tudo que acontece com o cara, até porque você perde essa noção do tempo, né? O Peter Parker vai ser sempre um adolescente, você vai ler o cara, você não vai ver a coisa evoluir, ou então você vai evoluir, vai ver ele recomeçar ser um adolescente, você tem seu ciclo pra ler, né? Mas deixa eu concluir meu pensamento rapidão. Isso, né? O Batman do Christopher Nolan, ele não é um herói de Gotham, ele é um evento muito determinado que aconteceu em Gotham. Isso é muito maneiro, cara. O cara foi Batman durante um período muito curto, de, sei lá, meses, poucos meses. Desde o momento anos. Que ele... Acho que foi uns 2 anos. Eles falam que rolou uns 2 anos entre o Begins e o Dark Knight, por aí. Não, um ano. Começa praticamente imediatamente depois do final do outro. Não, rola um tempo aí. Cara, não é um período muito longo de 2 anos, não. Eu acho que é uma questão de meses. O Batman atuou em Gotham meses, desde que ele apareceu a primeira vez no primeiro filme, até o momento que ele foge no final do segundo filme. Porque os filmes do Nolan, eles puxam totalmente a história pra como se fosse o mundo real. Não o mundo de super-heróis. É um mundo real onde tem um cara fantasiado de super-herói. O mundo real um pouquinho. Sim, claro, lírico, né? Cinema. Um pouquinho, né? Lírico, mas... Cara, não, para, calma. Só um pouquinho, né, Jovem Nerd? Só um pouquinho. Um pouco mais. É. Na verdade, ele pega assim, ele pega o lírico e ele volta um pouquinho pra realidade, na verdade. Ah, pô, é licença poética, né? Mas olha só, mas é o que mais se aproxima. Sim. Um cara que fosse ser um super-herói e combater gangues, o cacete, por um período de muito longo de tempo, ele não ia sobreviver. E aí é maneiro no terceiro filme, porque ele volta, né, e vai ao médico pra ver como é que tá a situação dele, e o cara tá todo fudido, já não tem cartilagem, já tem perfuração e tudo que lado, sabe, problema na cabeça. Então, o problema na cabeça ele tinha antes, quando ele resolveu virar o Batman. Caralho, ele tava parecendo o Ronaldinho, né, Nazário? Pô, ele podia ter aproveitado esses 8 anos pra fazer um tratamentozinho, né, cara? O Batman some por 8 anos, some também o Bruce Wayne por 8 anos, ninguém faz nenhuma associação, ninguém, né? Ninguém faz. Não, só uma pessoa faz. O garoto lá, o policial mais inteligente de Gotham. Na verdade, ele se ligou antes. É, não, eu... Ele já viu, cara, não, quando ele viu ele pela primeira vez, ele falou, esse é o Batman. É o Batman. Eu só tinha visto isso quando Mãe Diná acertava as coisas no Fantástico. Isso, Mãe Diná. Lembra aquela festa que teve no Rio? Ah, não, vocês não estavam aqui no Rio, vocês não viram essa cena linda, quando a Mãe Diná disse que o bondinho ia cair. Aí, eu lembro disso. Todo mundo... Lembra? Aí todo mundo lembro. Subindo no bondinho pra festa, pulando dentro do bondinho, gritando. Exatamente. Ah, Mãe Diná, vem me buscar. Peace has cost you your strength. Victory has defeated you. Então, me explica uma coisa. Ele parou de ser o Batman no final do Dark Knight. E aí ele tá de bengala. Por que a situação dele foi deteriorando aos poucos? É isso? Pelo visto ali, ele entrou numa depressão foda. Aham. E largou tudo, né? E o corpo vai pro caralho, né, cara? Se você não virou House. É. Virou House. Virou Dr. House. Todos os experimentos ele tratava na casa dele, né? Era o Alfred que tomava conta dele. Então, pô, tipo, ele foi baleado no final do filme. Eu achei legal essa parte de mostrar que tava fudido. Pô, atleta se fode, né? Com o passar do tempo da carreira. Com uma carreira bem curta. De imagina o Batman, né? Cara. Imagina o cara que é o Batman. Muito menos merda, né? Muito menos. Eu achei muito maneiro. Na verdade, o que aconteceu é que não pode divulgar, mas ele foi jogar uma pelada com a galera e torceu o último. Um buraco lá no campo, mal cuidado de Gordon, pô. Essa prefeitura do Batman Manuel não era das melhores, né, cara? O campo tava meio esburacado e se foi o joelho. Falar em administração do Batman Manuel, qual é o tempo de mandato? Exato, de um prefeito, né? Eu pensei nisso. A caralho. Gotham. O cara era prefeito, aí passou 8 anos, que teoricamente são 2 mandatos. Mais de 8 anos, né? É, caralho. E ele continua prefeito, como? Monarquia. Deve ser por causa da lei do Harvey Dent. Acho que ele ainda fala, ele fala não sei o quê, não no meu mandato. É, não on my watch, né, cara? Então, mas eu achei maneiro mostrar que ele tava fudido, mas essa foi a parte de Dark Knight de Frank Miller, né? Porque o Batman exatamente tava velho, né? Exatamente isso que eu ia falar. O terceiro filme tem uma série de referências a Cavaleiro das Trevas, cara. Eu acho que Cavaleiro das Trevas é o melhor final de carreira do Batman. Pois é, e o Nolan conseguiu dar esse final digno ao personagem, pegando uma série de coisas do Cavaleiro das Trevas. Por isso que eu achei tão bacana, tão maneiro. Por isso que eu achei um final, como eu já disse, digno ao personagem. Eu não vejo um novo Batman. Eu vejo até um Asa Noturna, mas um outro Batman, Batman, não. É, nem talvez isso. Até um Azrael. Um Azrael seria legal. Não, não seria, cara. Você tá maluco, cara. Não seria, não, cara. Não sei. Naquele nível de esculhambação. Mas o Batman, Batman como a gente... Né, Batman, morceguinho, né? Falar em, não. É. Falar em Azrael, cara, eu vi o filme e lembrava do Azaghal, cara. Ficava só pensando na decepção dele quando ele descobrisse que o Azrael que ele tava pensando era o Robin. Mas eu vou te falar que eu nunca achei o Azrael foda, eu sempre achei ele um merda. Então, seu Robin não foi menos pior ou menos ou melhor. Na verdade, quando o cara vira, se revela o Robin, vamos dizer assim, eu nem fiquei chateado em nada, cara. Foi a primeira vez que eu acreditei no Robin. É. Eu achei maneiro. Ainda mais porque não é o Robin. O nome dele é Robin, ele não vai se chamar Robin. Tá, o herói mascarado. Tá, Carlos, mas você entendeu... Uma não, é uma referência. O John Blake, esse personagem, o John Blake, ele foi uma referência aos três Robins. Até o Stephen Martins chamou a atenção que eu não tinha percebido. Por quê? O Asa Noturna foi policial, o Jason Todd era órfão e o Tim Drake descobriu a identidade do Batman sozinho, entendeu? Então, ele juntou, fez uma saladinha ali, criou um personagem legal e chamou de Robin no final. Eu achei foda, na realidade, ele botou esse nome no personagem, Robin, né? Foi só pra realmente homenagear o Robin, porque ele já tinha falado que o personagem Robin não tinha espaço nesse universo. Aí ele colocou o nome só pra fazer uma homenagem e pra mostrar que, na realidade, o Batman, né, na visão do Nolan, não é um herói específico. Ele é uma ideia, ele é um, né, é um ideal maior, é uma coisa que os cidadãos deveriam, né, ter também, deveriam praticar. Então, ele fez isso aí pra inspirar as pessoas. Né? Mas e sério, se desse tudo, desse um chute. Você vê que ele vai pra Batcaverna, começa a se preparar, você pensa, ele vai combater o crime, né? E o Batman tinha falado pra ele botar uma máscara. Se você tivesse um chute, você chutaria que ele vai botar a roupa do Batman ou uma outra roupa? Cara, com certeza do Batman. Ele tem 19 mil máscaras lá dentro. 10 mil defeituosas, mas tipo, umas 9 mil funcionando. Ele não tem dinheiro pra comprar outras. Lembrando que não tem mais a fortuna Wayne pra financiar isso a Operação Batman, né? Agora exatamente, você vê, quer dizer que ele ia ser um Batman sucateado. Quem vai botar gasolina naquela nave, cara? Não, e aí com o tempo... Puta, ia ser... Puta merda, ia ser o Batman versão motel que eu trabalhei. O motel que eu trabalhei quando inaugurou há 40, 50 anos atrás, era um puto hotel. Quando, né, esses negócios, quando inauguram, eles, o cara gasta do bom do melhor e faz um negócio que impressiona. E com o passar do tempo, não tem manutenção e o negócio tá ficando decrépito. É o que vai acontecer com o Batman, cara. Acabou o glamour, né? Cara, mas você tem uma ideia, quando chegou perto desse final, pra mim, eu tava acreditando, caraca, vai ser o final Cavaleiro das Trevas. Eu também achei que o Batman ia estar na caverna pra treinar a galera. O que eu achei muito maneiro nesse filme, assim, não sei se eu posso voltar a isso, mas ele funcionou como uma dissertação, né? O último parágrafo ele fez, né, referência ao primeiro. Eu achei isso incrível. Porque assim, muita gente ficava me perguntando, que eu vi na pré-estreia o filme. As pessoas me perguntavam, e aí, é melhor que o segundo, né? Porque a grande questão era se era melhor que o segundo. Cara, o Nolan ele não é burro, ele não é idiota. Ele sabe que ele não tinha como superar o Coringa. Não tem como. O Coringa é o melhor inimigo do Batman. Foi feito de uma forma magistral, não tinha como superar. Então o cara foi inteligente, ele fechou a história, fez como se fosse um filme de 6 horas, né, ou sei lá, 7 horas, uma história só. O cara não precisou superar o segundo porque ele não é uma história independente, o filme é um complemento. Eu achei isso, porra, incrível, cara, incrível. Bravo, bravo. É isso mesmo. Eu concordo completamente. Não precisava superar o segundo. E eu já fui com essa expectativa. Não vai. E aí eu vi até gente falando assim, ah, as pessoas gostam mais do segundo só por causa do Coringa. E assim, claro, esse argumento é válido. Pra começar. Não invalida o filme não, né? É lógico. Mas tem outras coisas que validam também o segundo filme, né? É tipo falar, você gosta do Godfather 1 porque tem o Marlon Brando. Bom, o cara é o poderoso chefão. Né, velho? Sim, com certeza. Depois se transforma, mas... Mas, tipo assim, eu acho que realmente não, a gente não precisa ficar dizendo, ah, não, que decepção, não superou o segundo. Não, nada disso. Ele fechou a trilogia nova. Foi uma trilogia aonde você não precisava superar, cara. Você precisava contar a história começo, meio e fim. E tem vários pontos no terceiro que superam o segundo. No geral, tudo bem, o segundo é melhor. Mas o terceiro tem pontos altos que superam do segundo. O terceiro filme, em relação ao segundo, ele é mais grandioso. Talvez ele foi levado de uma coisa mais épica, mais grandiosa, que a cidade. Gotham se torna um personagem muito mais forte no terceiro do que no segundo. Ele envolve mais a polícia, envolve mais todo mundo, o povo de Gotham. Então é uma coisa mais épica. Nas referências, além do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, você tem nessa parte de Gotham dominada pelo Bane, Gotham cortada do mundo exterior e vivendo uma situação anárquica, né? Isso foi muito tirado daquela saga No Man's Land, né? Terra de Ninguém. Quando tem um terremoto em Gotham, e aí ele acontece justamente isso. Gotham é evacuada e quem ficou lá se fudeu. Vira o Arkham City, né, cara? E foi legal ele trazer isso, envolver a cidade toda em uma situação única, né? Não é só o problema do bairro ou da prisão que foi arrombado, não. A cidade toda tá em chamas sob domínio de um vilão e funciona, assim. Você sabe que num filme de história em quadrinho, você tem que deixar passar algumas coisas. Você tem que levantar mais a sua suspensão de descrença. Esse filme, apesar do Nolan fazer uns filmes muito próximos da realidade, como eu te falei, ele é mais lírico dos três. Que você tem que suspender um pouco mais a sua descrença pra você falar assim: ah, beleza, o Bane conseguiu sincronizar as bombas pra que ao mesmo tempo em que ele detonasse o jogo de futebol pra ele aparecer em rede nacional, que foi pra isso que ele foi pro estádio de futebol, ao mesmo tempo ele conseguisse prender todos os policiais de Gotham no esgoto, entendeu? Como é que ele sabia que a galera ia procurar ele exatamente na hora que ele ia para o campo, né, de futebol americano? E que as bombas iam... Aquelas bombas que explodiam a cidade inteira, na verdade, estavam fechando todas as passagens dos policiais. Mas isso é simples, eles leram o mesmo roteiro, pô. Mas isso que eu tô falando. É que nem o Garrincha assim, que falava que ele tinha que combinar com o time, com outro time, pra fazer o que o técnico mandava. Sim. Então, vale um complemento aqui, que quando mostra aquele jogo de futebol americano, que mostra o time de Gordon, o time de Gordon é o time do Pittsburgh Steelers, os jogadores de verdade. Tá lá o quarterback, o Big Ben, tá a galera toda lá do time. Que ele filmou em Pittsburgh, muito dessas cenas aí. Tem as mesmas cores, é o time dele está lá, estão todos os jogadores do Pittsburgh lá. E aí o que aconteceu? Eu vi gente criticando esse tipo de coisa, esse plano megalomaníaco, porque eu vi gente falando assim: por que ele não aperta a porra do botão e explode essa merda? Ele não quer destruir a cidade? Por que ele tem que ficar nesse lenga-lenga de 5 meses? Gente, é um filme de história em quadrinho, ele é um vilão, ele quer escrotizar, cara. Você tem que entrar na parada e levar em conta, cara. Não é esse tipo de crítica ao filme. É que nem o maluco que foi ver o Super-Homem lá, que a gente já contou mil vezes, e que falou, começou a mentirada, sabe? Exato. O cara não tá pronto. Caraca. Não tá pronto pra ver filme de herói. É simples. Exato. Assim, você exatamente. Não tava pronto. O mundo dos quadrinhos nasceu com esses planos megalomaníacos, com esses vilões que tinham um parque de diversões com máquinas gigantescas que seriam impossíveis de ser financiadas só pra pegar um herói, sabe? Faz parte. Então o Nolan traz pra realidade, mas ele tem um pouco desse espírito. Você tem que se deixar largar e acreditar na história. Ele vai querer escrotizar o cara até o fim, entendeu? Mas tem uma parada que, mesmo você indo já pensando que é um filme de herói, que pode acontecer de tudo, podia ser evitado. O quê? Por exemplo, os policiais ficarem 3 meses debaixo do esgoto presos, e quando eles saírem, eles estão todos barbeados, de banho tomado. Porra, velho. Tinha que contratar os mineiros do Chile, tá ligado? De cada vez e ficar gritando USA! USA! Não, mas é verdade. Eu lembrei bastante dessa parada desses mineiros do Chile, porque eles ficaram muito menos tempo presos, né, cara? Ficaram muito fodidos. E eles, quando saíram, eles já saíam com óculos escuros, que inclusive era da Oakley, porque... O quê? Assim, do nada? Jabá? Não, porque era realmente... Não, por causa da escuridão e... Eles já tinham ficado ricos, né, porra? Ah, porque os óculos são bons pra proteger contra os raios, whatever. Caraca, cara, que é isso? Tá ganhando dinheiro por fora aí? Tô ganhando dinheiro, tô falando. É um fato curioso. Não era da ótica do povo, óculos. Ele tem outro CNPJ, viu, o Alexandre? Tô começando a desconfiar. Tem uma empresa que é azaghal.com. Não, mas estavam usando óculos escuros de marca indefinida. Por causa da claridade do lado de fora, cara. Sim. E eles estavam subnutridos, foram direto pra ambulância, o cacete, e os caras realmente, os policiais, saíram pra guerra, cara. É, então. Durante o dia, que o cara fala assim: quando aqueles militares se infiltram, né? O cara fala: nós temos 3 mil homens enterrados, né? Vocês têm 3 mil homens enterrados. 3 mil homens, não. 3 mil policiais. Eu, se fosse o cara, falava grandes merdas. Grandes merdas você ser policial em Gotham, que precisa de um cara fantasiado de morcego pra resolver os problemas da cidade. Mas o pior é que essa sequência não para por aí, né? Porque depois eles vão lá, os 3 mil policiais vão lá pra enfrentar o exército do Bane. Aí, porra, tudo aquele bem que... gangues de Nova York, né? É, podia ser, tudo bem que é policial rosquinha, né, tal. Porra, aí eles chegam, um cara minimamente treinado ia transformar aquilo numa guerrilha, né? Ia virar Bagdá. Todo mundo se entrincheirando e atirando e tal. E aí eles veem o exército do Bane, todo mundo reunido com AK-47, com tudo mais e tal. Um tanque, maluco. Parece guerra do Napoleão, brother. É foda, os caras vão pra cima com tudo. E essa cena, eu tava reparando, puta, essa cena sozinha ela merece a zona de spoiler, cara. Porque quando os caras saem correndo pra cima do exército do Bane, tem um gordinho que ele virou ponta de lança. Ele saiu na frente e tava muito empolgado. E ele entrou sozinho no meio do exército do Bane. E ele não tem com quem contracenar. E, cara, é muito engraçado você... Se vocês forem ver o filme de novo, repara nesse momento que tem um cara que não sabe com quem ele luta. Então ele faz assim, yeah, pro cara, aí vira pro outro, e aí ele não sabe o que fazer, cara. Tá perdido, porra. Tipo, alguém mata esse cara, por favor. Com certeza é mais poética. Não é, tipo, não. É uma estratégia da polícia de Gotham partir de peito aberto pros caras armados com tanque e AK-47. Eu acho que essa cena ia ser legal. Tinha que ter mesmo esse embate de porradaria. Tipo, gangues de Nova York. Mas só que, pelo menos, inventa um jeito de não ter a arma ali. Pelo menos flanqueia os caras, né, brother? Não vai pra cima na linha reta, cara. Pois é. Não era pra ter sobrevivido. Qualquer ninguém, meu irmão. Sub-retardada que já tenha né, tido assim, um mínimo de capacidade racional, você, topeira sub-retardada com mínimo de capacidade racional e mais uns 200 armados, e tem um cara gigante que fala de dentro de uma panela de pressão organizando aquela porra, ele teria falado, putada, uma linha deitada, uma linha de joelho e uma linha em pé. Pronto. E teria falado fire to will. Acabou. Cara, se aquela linha de frente pegasse as metralhadoras e atirasse em normal, já caía quase todo mundo ali. Pois é. Tem uma parada também, que o Batman tem essa putaria de ele não usar arma, né? Tem isso? Sim. Aí, só que ele aparece lá com a bate-asa ali, né? Uh-huh. E destrói dois canhões, não é isso? Ele dá um EMP ali. É, ele desabilita os dois tanques. É. Os dois tanques que estão parados ali, né? Só que, porra, ele tá com aquela asa ali gigante... sinistra, e ele não atacou ninguém do Bane ali. Não. Podia dar um rasante e matar todo mundo. Não. E ele não fazendo isso, ele fez com que os policiais se sacrificassem. Então cada policial que morreu ali correndo que nem idiota pra uma arma, tá na conta dele. Conta do Papa, do Batman. Tá na conta do morcego. O cara vai ter que... Mas também, peraí, quem deu a estratégia pros policiais? Foi o Batman de partir de peito aberto? Ah, porra, não. Que bom que não foi, porque se eles são policiais, eles têm... Tem que ter uma estratégia própria. Se fosse um exército de padeiros, vamos tomar aquele ponto ali, beleza. Aí era, né, jogando rosquinha, dando baguetada na cabeça dos outros, tudo bem. Pode ser massa, né? Policiais, cara. Já que os caras ficaram 3 meses debaixo da terra e saíram na disposição de vamos lá, botar pra fuder. Mente pra mim, eu aceito, mas não me chama de burro. Nesse se tempo, pelo menos cada um viesse de uma rua. Tipo, aí, pô, não, se cada um viesse de uma rua, cara. Aí também não dava, cara. Aí essa estratégia não deu muito certo, que ia ser. É rua pra caralho, cara. Ia ter gente lá no subúrbio de Gotham, cara. Deixa eu te falar, vocês ficam rindo do Caquinho, da tática dele, mas até a tática dele é melhor do que a da polícia de Gotham. É. Sim, não, se cada um viesse por uma rua, eu pegava por trás, outro cada pela um frente, por uma rua. Os caras iam estar atacando o negro em Nebraska, cara. Grupos. Não, não é um. É dividir não, você o grupo. Você começava por um lado e depois o outro de surpresa vem pelo outro. Acabou, mas, era melhor. Mas assim, beleza, eu concordo com isso. Mas você imagina se começasse a guerrilha da polícia de Gotham contra o Bane? Era mais 40 minutos de filme, cara. Não, mas é porque não dá tempo. A bomba ia explodir, né? Mas eles não sabiam. 18 minutos. Eles não sabiam que a bomba ia explodir, né? Eu só, assim, eles podiam ter flanqueado, sabe? Sei lá. Agora, eu concordo que ir de peito aberto é muito estupidez. Mas, realmente, imagina, agora vamos fazer a guerrilha, os caras juntando pedra e fazendo coquetel molotov. Não ia muito longe também, né, isso? Tinha que inventar alguma coisa. Vai, não tem arma, tudo bem. Mas eles pegam os caras do Bane de surpresa. É, não, sim, eu concordo. Chega por trás, tal, não sei o quê, mas... Chega 3 mil caras por trás? I am the League of Shadows. I'm here to fulfill Ra's al Ghul's destiny. Qual era a parada do Ra's al Ghul com Gotham? Não tem parada do Ra's al Ghul com Gotham. Coisa com Gotham. O Ra's al Ghul queria que o Batman se tornasse o sucessor dele. Não, calma. Na história em quadrinho, ele começa a comer a filha dele. E aí, aí o Charles Aznavour faz um teste pra ver se ele merece ser o genro dele. Canta aqui no microfone pra ver se tu merece. Mas no filme ele dá uma sensação que o Ra's al Ghul tinha alguma ligação especial com o Gotham, não é? Não, olha só, o Ra's al Ghul diz que a Liga das Sombras ela mantém o equilíbrio da justiça no mundo. E aí ela destruiu cidades que estavam entregues à corrupção total. Roma, Constantinopla, ele fala. E o próximo símbolo dessa, da desgraça humana, da corrupção humana, era Gotham. Então ele queria destruir Gotham para reconstruir uma Gotham justa. Então era um objetivo justo, mas distorcido na mente dele. Tinha que, né, sacrificar milhões de pessoas e né, criar uma grande catástrofe para recomeçar. Já vimos isso em Watchmen, já vimos isso em outras histórias, já vimos isso no Japão antigo. Vamos criar uma porra tão assustadora que o resto vai entrar na linha. É isso aí. Segundo, Ozymandias, exatamente. Segundo, já que eles eram os... Imagino que os dois últimos, ou os penúltimos, ou quiçá os antepenúltimos, últimos da Liga das Sombras, realmente valia a pena ficar lá para ver a bomba explodir? Porque, afinal de contas, nós estamos há milhares de anos fazendo isso, sendo os lixeiros da humanidade. Mas ela não era mais a Liga das Sombras, ela é a Liga das Sombras bizarra, entendeu? Ela não existia mais a Liga das Sombras. O Batman derrotou. Já tá. E aí só sobraram eles dois, em vez da gente voltar a ter novamente a Liga das Sombras, que afinal de contas a humanidade precisa de um freio. Não, foda-se. Vamos ver aqui esse pequeno sol tocar a Terra. Não, é, mas olha só. Ela não é a Liga das Sombras mais. Ela tá meio que pegando o plano original do pai dela e juntando uma vingança no meio, entendeu? Mas pra mim, exatamente, essa parte do filme foi o que menos fez sentido pra mim. Eu acho que o sacrifício do Bane no final, pra mim, ele se matar com a bomba, ele ficar em Gotham, não tinha tanto problema. Mas ela se matar junto com a Liga das Sombras, eu acho que tipo, não fazia muito sentido. Então, teve muita gente dizendo que a revelação da Talia ao Ghul diminuiu o Bane imediatamente. Porque o Bane, ele era um personagem forte, não é, poderoso, veio pra destruir tudo, pra destruir o Batman, pra... não tem nada que escape entre os dedos do Bane, ele tá controlando tudo, ele é foda pra caralho. E aí quando você vê, ele era o protetor da garota, ele era o cão de guarda da garota. Eu achei esse Bane, eu vou te falar, eu achei esse Bane muito caído. Que nenhum é Bane é maneiro, nenhum gostei, Bane é maneiro, não. Eu gostei do Bane. E todos os Banes são caídos, todos, e esse se provou mais um Bane caído. Não. Primeiro. Você diz todos os Banes são caídos, você diz esse e aquele do Batman e Robin. E o da revista em quadrinhos. Ele não gosta do Bane, ponto. A parte do Bane, da queda do Batman nos quadrinhos, o começo da história do Bane é muito bom. Até o momento da queda, a história é muito boa. Até cagar no final, tava bom. É, esquece o final. Final, joga fora. Final, esquece. Até aquele ponto. Aí tu tá se contradizendo, cara. Se cagou no final, não é bom, porra. Olha só. Não, a história do personagem que foi criado é boa. O que fizeram com ele depois... Primeiro lugar, o Bane do filme do Nolan não é forte. Porra, o ator que fez o Bane, o filme anterior, ele tava um gigante. Não. O que que aconteceu? O cara teve que ficar mais fraco pra fazer o Bane, cara? Porra, mantinha só o trapézio, pelo menos, cara. De qualquer forma, pedia alguém maior que ele, porque ele tem uns 78 também, né? Podia ter chamado o Terry Gibbons. Não, o Terry Gibbons, não. Aquele negão do... Eu pensei que você ia falar que podia ter chamado meu camarada Lou Ferrino, cara. Cabia. Porque até o cara tá de máscara. Que Lou Ferrino, cara? Tá maluco, cara? É porque eles não quiseram explorar aquele lado das drogas que aumentava o poder do Bane. Mas ele era super forte. Tinha, né? Mas ele era super forte. O cara levantou o Batman, a armadura e tudo. Porra, não é mas Goku, eles não quiseram explorar essa porra, né? Mas tava lá no filme. O cara era super forte, só que não era definido. Então, pô, bota o cara... O ator é bom. Esse ator é bom. É Tom Hardy. É muito bom, né? Mas super forte por super forte. Mas ele tinha que estar mais bombado, cara. Fazer o Bane. Aí, Zagal. Em época de Olimpíada e você aí fazendo incentivo ao doping, cara. Que filme você tá se referindo, Zagal? Que ele tava maior. Porra, Warrior? Não tava não, cara. Ah, não. Dá uma olhada no, nas fotos dele de Warrior. Joga no Google, cara. Caraca, ele tá eu tá vi um o filme. Mais atlético. Eu também vi o filme. Esse filme é incrível. Pô, o tamanho do trapézio do cara. Agora, em segundo lugar, esse Bane também é um Bane burro. Ele não fez plano nenhum. Um fantoche. Um fantoche que ficava... O plano era toda mulher. O cara não fez porra nenhuma. Era só um fantoche no final das contas. Em terceiro lugar, aquela vozinha de rainha da Inglaterra. Caraca, que caído, cara. Não, eu vou te falar uma parada até. A versão dublada do Briggs deve ter sido excelente, porque na versão original, em certo momento, é até difícil de entender o que ele tá falando, cara. No cinema, cara, eu tive uma certa dificuldade de entender o que ele tava falando. Não, pode ser, mostra. Caraca. Eu gosto quando ele fala assim: "Let the game begin." O Anderson Silva tem voz fininha e ninguém reclama, porra. Mike Tyson tem voz fininha e ninguém reclama também. Que história é essa que ninguém reclama da vozinha do Mike Tyson e ninguém reclama da voz do Anderson Silva? Todo mundo reclama. Hoje, quem vai na cara do Mike Tyson reclama da vozinha dele ou na cara do Anderson Silva? Cara, isso não quer dizer que não reclame pelo não Twitter, é, né? Não é só a voz, é o sotaque, cara. Aquele sotaquinho de falar assim, já vou falar assim. Que é isso, cara? Olha, eu queria muito ter um disco de contos infantis contados por Ben. Once upon a time. Se você tem mais ou menos uma ideia na hora que ele tá ouvindo o hino nacional americano lá no estádio. Oh, que vozinha tão bonitinha. I will break you. Você tava falando aí que o Bane não fez nada no filme. Ele tem um mérito que até o cara zoa. Aquele executivo lá, maluco, que ele mata, até zoa uma hora. Não sei qual dos comparsas dele lá foi preso e tal, não sei o quê. Morreu, não sei das quantas. Aí o cara comenta, né, que ele morreu, mas não falou nada, não sei o quê. E o cara manda, pô, onde é que o Bane acha esses malucos, né, cara? Ou seja, ele tem um poder de recrutar ali aqueles caras e manter na linha, que é importante nos planos. Não, mas esses malucos que o JP tá falando são os caras da Liga das Sombras. Claro que não. Liga das Sombras não existia mais, cara. Liga das Sombras é um bando de mendigo de Gotham, cara. O garotinho falou, a gente sai do orfanato e vai pro bueiro, que lá tem trabalho. Mas ele tinha a galera dele, tanto que ele fala no avião... Eles estão esperando ter um corpo de nós, irmão. E aí o cara fica. Ele recruta uma galera que tá imbuída no espírito da vingança ali, né, cara? Mas olha só, tudo isso que o Azaghal não gostou no Bane, eu gostei. Eu gostei, apesar de... Tu gostou da voz do Bane? Eu achei, apesar dessa voz ser engraçada e a gente zoar aqui, eu achei maneiro, cara. Eu achei aterrorizante. Ele aterrorizante? O cara chega e fala assim... Jovem Nerd, passa tal que... Porque o cara é gigante, também. Cara. Eu achei aterrorizante. Eu também gostei. Boa, a voz dele no original é interessante. Eu achei interessante. É diferente. Aquela máscara não era pra impedir a dor dele. Aquilo era um subwoofer gigante que ele tinha. E a voz dele é maneira, ela tem presença. Ele é um personagem visualmente marcante. Tá afundando, hein? Tá afundando. Eu gostei da vozinha assustadora, ele é visualmente marcante. É, cara. Não, eu achei ele poderoso. Eu achei ele pesado, denso. Eu queria ter um action figure do Bane, do filme que eu achei. Denso, que denso. Aonde que ele é denso? Não responde, cara. Cara, não fala. É igual aquela piada do urso, né? Jovem Nerd vai ficar esperando a cartinha do Bane, né, cara? O cara chega com aquela mão apoiada lá na as duas mãos apoiadas aqui no colete dele. É a mesma coisa que o Darth Vader apoiando a mão naquele cinto. Caraca, dele. Isso. Então, comparar o Bane com o Darth Vader é uma sacanagem. Não tô comparando. Isso mesmo, tá indo pra sacanagem mesmo, concordo. Se o Bane pega o telefone e cai numa linha cruzada, o nego foi falar que o cara tinha voz fina. Todo advogado é viado. Tem voz fina, eu tô viado. Estou comparando o Bane ao Darth Vader. Embora exista uma interseção de comparação pela máscara, pela voz, pela respiração, pela postura de com o negócio, com a mão no colete. Tô falando que ele é melhor ou pior ou cacete. Que o Darth Vader é o Darth Vader, é o concurso. Mas eu achei um vilão marcante, um bom vilão pro filme. É um vilão que tem a cara do que aconteceu no filme. Ele tem a cara da trama desse filme. Ele tem a cara da guerra. Só que a trama não era dele, era da mulher no final da história. Mas aí isso Desculpa é outra aí. História. Eu tô falando do Bane. Né? Todo mundo sabia, né, que era mulher ou não. Ou foi surpresa pra alguém. Foi surpresa. Pra mim foi. Pra mim não pode ter sido surpresa. Eu não tinha certeza. Claro que não. Não pode ter sido surpresa, cara. Porque, pô, o cara não ia, pô, macular tanto assim a história do Batman como ele não tava fazendo isso em um dos filmes, né, cara? Todo mundo sabe que o filho do Al Ghul não é mulher, não era um homem, pô. E que o Batman pegava a mulher. Quando tem aquela cena de sexo do Bruce Wayne com a mulher e mostra uma cicatriz nas costas dela, assim, meio fora de sentido, ali tava na cara que. E tem mais. Ela chega assim e fala assim, começa a falar da história do background dela. Aí ela fala, não, eu pensei que você sempre fosse rica. Não, eu passei por dificuldades na infância, nem sempre foi assim. Aí ela chega e fala assim, eu não vou te esquecer ela assim, com certeza. Fala alguma parada assim. Essas paradas, eu não percebi na hora. A Bárbara percebeu, eu não percebi. Mas só tem um motivo de ter aquelas frases, né, velho? Ué, ele botou o Henry Ducado como o Ra's al Ghul, cara. Como não? O Henry Ducado, o cara que treinou o Batman, é o Ra's al Ghul no filme? Ele me desvirtua assim, cara. Eu achei que tudo era possível na história dele, entendeu? I will break you. O Bane foi o personagem criado na década de 90 para quebrar o Batman. Esse era o objetivo. Ele é que nem o Isso eu gostei. Ele falou, I will break you. Achei legal. Que nem o Apocalipse foi criado para matar o Super-Homem e tal. Então ele era um personagem com um objetivo, né? O Bane na história, né, na origem dele, lá que ele nasce na prisão de Santa Prisca, ele misturou um pouco, né, as histórias, né? Prisão de quê? Santa Prisca. Santa Prisca. Ele nasce numa republiqueta das bananas, dessas do Caribe. Caribe, né? É, tipo aquela ilha dos mercenários, né? E aí ele nasce na prisão, ele cresce na prisão e tal. E a motivação do Bane, a única motivação era... Era procurar um desafio, né? Ele fica falando qual é o lugar mais sinistro do mundo. O cara, Gotham. E quem é o rei de Gotham? Aí o cara, é o Batman. Pô, ele tinha que ir pro Bronx. Aí ele fala, então eu vou destruir esse Batman e eu vou ser o rei de Gotham, né? Ele sonhava em ser o Predador, é isso? isso. Então essa era a única motivação do cara. Ele era um maluco vindo da prisão que decidiu ser o maioral. E nessa saga, eu lembro que eu li essa saga, A Queda do Morcego, né, enquanto ela era publicada no Brasil. Era bem moleque e eu gostei muito dela, porque o plano do Bane no início era estudar o Batman. E ele rouba um monte de armas e ele detona lá os portões do Arkham e solta todo mundo, solta todos os bandidos, tudo na rua. Então o Batman, que tinha andado doente antes e tal, ele passa, sei lá, duas semanas, um negócio assim, enfrentando de merda. Coringa, Era Venenosa, o charada com a porra do veneno do Bane, super forte, salvando o prefeito que tava no esgoto, nadando com o cara nas costas, do cacete. O cara fica na merda, enfrentando mil vilões secundários também, além dos grandes vilões. E enquanto isso, o Bane só estudando o cara e tal. E aí quando o Batman tá fudido, o cara não aguenta mais levantar, o Bane chega na casa dele, que ele sabia que ele era o Bruce Wayne já, não lembro como, e aí vai lá e quebra o cara, levanta ele, né, ele briga com ele rapidinho, o Batman não tem mais força. Isso aí tá meio desculpinha do Rubinho Barrichello, né? Só perdi a luta porque eu tinha batido muito cara, então passei a tarde, semana muito atarefado. E o Bruce Wayne leva um golpe do pilão, né, cara? Ele leva. Não, e é legal que ele fez exatamente o mesmo no filme. Ele levanta o Batman lá no alto e puf, e quebra, né? Ele não Eu não sei o que, que ele fez no filme, que o cara com o médico lá da prisão conseguiu consertar. Ah, isso é irrelevante. É, sei lá. O cara olha na prisão, naquele ambiente salutar, né, naquele ambiente propício à cura. Ele olha e fala, a sua vértebra L18 está 13 milímetros mais para a esquerda. Inclusive, eu tô vendo metade dela para fora. Eu vou botar no lugar. Começa a dar soco, meu irmão. Sim, isso aí. Dá soco na vértebra. Numa cordinha. É a caralha, totalmente a caralha. Não é aquela parada assim que, olha, meio milímetro você tá paraplégico. Não, porra nenhuma, relaxa. Segura aí que eu vou ter uma soco daqui. E achei essa cura melhor do que a que foi dada nos quadrinhos. Exatamente. É, muito antes melhor. Isso do que entrar um cara e fazer reiki no Batman, né, cara? É, que no Batman ele é curado pela Chondra, a doutora Chondra, que tinha um poder de cura. Era a filha de Chondão. Doutora Chondra, ela tinha um poder. Aí ela usa tanto poder pra curar o Bruce Wayne que ela reverte pra uma idade mental de 4 anos, sei lá. Caralho, é tipo a feiticeira do He-Man, tipo velho. Tipo isso, exatamente. Faz uma magia, vou desmaiar. E tinha que fazer isso pra não dar desculpa de por que ela nunca curou a Bárbara Gordon, por que outras pessoas nunca foram curadas. Mas é engraçado, eu tava esperando a qualquer momento naquela prisão que tivesse alguma referência ao Poço de Lázaro. Não que eu quisesse que ele entrasse numa água mágica e fosse curado, mas de que de alguma forma juntasse um pouco de misticismo. O cara tava no Oriente, sei lá, juntasse esse curandeirismo. Eu achei que eles iam juntar um pouco de... Ah, toma essa água aqui, esse sei lá o que, mistura com essas ervas, essas poções, e eu te dou uma porrada nas costas e você vai melhorar, entendeu? Sabe qual foi a parada? O Nolan não me deixou escrever o roteiro total dessa cena. Eu tive só uma pequena contribuição lá, que foi na hora do diálogo daquele cara, aquele cara cego lá, né? Ah, é verdade, verdade. É. Foi uma pequena colaboração que eu dei no filme só. Eu podia ter me estendido um pouquinho mais, mas não tava meio sem tempo também, né? E aí eu escrevi só aquela frase lá, que a maior força do homem é a força do cagaço. Foi o que o cara falou pra ele, né? Pra ele que ele podia sair. É verdade, mano. Theatricality and deception, powerful agents for the uninitiated. Tem uma coisa que a gente ainda não falou no filme, que eu acho que foi uma das melhores coisas do filme, que é a Mulher Gato, né? Ih, calma aí. A gente vai brigar agora, Carlos. Porque eu acho a Mulher Gato a pior coisa do filme. A pior? A melhor parte é o trapézio do Bane. E a pior é a Mulher Gato. É isso. É, eu não falei nada do trapézio do Bane. Até na hora que ela dá uma empinada na bunda pra atirar, você achou ruim? Não, essa parte é agradável. É o seguinte, não dá pra comparar com a Michelle Pfeiffer. Não, olha só, eu não tô comparando a Mulher Gato desse filme com nenhuma outra Mulher Gato. Eu tô falando da Mulher Gato, a presença dela no roteiro, na história. Ah, nós não estamos falando da Anne Hathaway de couro, de cima a baixo, não. Se mexendo como um felino. Não. mais perfeita Mulher Gato já representada. Porque ela é alatra, irônica, sacana, dá em cima do Batman, dá em cima de todo mundo. Concordo. E muito bem interpretada pela Anne Hathaway. Ela mandou muito bem. Tem um defeito, a motivação dela. Eu acho que a motivação dela principal é se livrar. Sim, que só vai mudar no final do filme. Ela é o bom ladrão, Ela quer recomeçar. Isso aí. Então, Carlos, eu concordo com você. Eu achei que a Anne Hathaway mandou bem. E que eu achei maneiro que as orelhinhas dela são o óculos que ela levanta. Isso é bem cara do Nolan, de, sabe, misturar uma coisa funcional com a fantasia do herói. Eu achei que ela mandou bem nas lutas, mandou bem na... Eu achei que ela é uma personagem legal. Mas ela não cabe nesse filme, Carlos. Claro que cabe, rapaz. Por quê? Olha só, então eu vou fazer um desafio. Só pode falar... Quem tiver uma resposta na ponta da língua, hein? Se você for circular, não fala nada. Por que o Batman confia na Mulher Gato? Porque ele não tem escolha. Não, tava na ponta da língua, se a gente não for negar. Por que ele não tem escolha? Ele tem escolha, sim. O Alfred. Alfred, não. Vem cá. Não, vem não. Vem cá, Alfred. Sobe na motinha e dá tirinho ali. É isso? Ele já fez isso com o Gordon? Ele já fez isso com o Gordon? O Alfred já não tava mais, já tinha zarpado. Não, cara. Tinha que estar o garoto policial, o que sabia que ele era o Batman. Ele sabia tudo dele. O garoto policial tava cuidando dos órfãos. É, deram uma função muito merda pra ele no final do filme. Diga isso de passagem, acho, cara, né, cara? O Batman não tem motivo pra confiar na Mulher Gato, porque ela só fez fuder a vida dela, dele, o filme inteiro. Claro que olha não. Só. A mulher é uma gostosa. Não conhece a chave de... atenção. Cara. A primeira coisa... Velho, essa é o porquê ele confiou, caraca. Meu Deus. Meu Deus. Dentro do filme. Deixa eu falar isso. O cara tava 8 anos trancado naquela merda, naquela ala leste, só olhando pros cornos do Alfred. Eu queria que ele fizesse... Ele tava louco pra dar outro colar de pérola pra ela. Olha só. Mas peraí. Ele pegou, na verdade, foi a Thalia, não foi a Mulher Gato, né? Mas ele pegou depois... Ah, é que tá. Homem é assim, depois que cobra, não quer mais. ele tava na fissura... De pegar a outra que ele não tinha pegado, ainda pra falar pra todo mundo. Peguei a mulher gato. Pode ver que o Alfred nem leva comida na ala leste. Porque o Alfred já falou: doutor, seu Wayne, você tem que parar com essa porra de ficar me agarrando aqui por trás quando eu me agarro. Cara. Ô, Jovem Nerd, então o Batman nunca poderia confiar no Jason Todd porque ele tava roubando o pneu do Batmóvel. Mas ele roubou a calota do Batmóvel e só. Olha o que ela fez. Ela roubou as joias da mãe dele, roubou as digitais dele, que fizeram com que ele perdesse toda a fortuna dele. Mole deu ele que deixou digital depois ali. Depois ela roubou ainda a Lamborghini dele e depois ela entregou ele pra morrer na mão do Bane, cara. Ele vira pra ela e fala assim, olha, a última frase que ele fala pra ela é assim: você fez um erro grave. E aí o Bane destrói o cara e manda ele pra prisão no buraco da puta que pariu. E aí, 5 meses depois, ele volta pra Gotham e fala assim: você, hein? Você, hein? Sua safadinha! Você fudeu a minha vida! Toma aqui toda a minha moto! Eu vou confiar em você! Não sei porquê, mas eu vou. Cara, o filme ficaria muito mais foda com o garoto, o John Blake, pilotando aquela moto. Faria muito mais sentido, ainda mais que ele queria transformar o garoto no Robin, cara. Ele seria muito mais foda ali, cara. Com certeza. Não, mas isso foi o mais próximo da realidade que o Nolan conseguiu chegar no cara confiando na mulher, brother. Cara, então ele não sabe lidar com mulher, porque você tá entendendo? Eu gosto desse filme, eu gosto. Mas eu não posso deixar passar... Eu deixo passar um monte de coisa porque faz parte de história em quadrinho e tal, mas isso é incoerência. É incoerente, porque ela não deu nenhum outro motivo pro cara confiar nela, cara. Ele simplesmente caiu na chave de puta da mulher, cara. É a única explicação, cara. É uma explicação válida. Talvez ela fosse a única capaz de pilotar aquela motinha sem morrer. Porque, ela era safo pra caralho. Ela era safo. Cara, mas e aí? Como é que ele difere ela de um vilão? A gente sabe, ela é a Mulher Gato. Mas se ela fosse Mulher de Preto, você ia saber diferenciar ela do vilão? Inclusive, quem fala que ela é Mulher Gato, né? Ninguém fala. Ela só roubava dos ricos. Cat Burglar. Ela só roubava dos ricos. Ela não queria prejudicar ninguém, cara. Ela tava roubando os ricos. Não, só ele, né? Pô, tirou a fortuna do cara e quebrou ele. É meio burrice, né, cara? É um gasto de energia à toa, filho da puta, né, cara? Não, pode roubar da classe média. É o que mais acontece, cara. É o que mais acontece. Da classe média, cara. Inclusive, em nível institucional, cara. No nível assim, super-heronisticamente, tremenda falta de pensar, né, cara? Então, essa é a minha maior bronca do filme, assim. Eu acho que a Anne Hathaway interpretou bem. Não, eu tô entendendo o que o Benet tá falando. É uma forçação de barra pra se construir um par romântico na parada, porque não tem nem necessidade disso, pensando em Batman. Se você tirar ela do filme e colocar só o Robin, ele funciona, cara. Aí já vem a meinha. No final, ele ia pra Itália com o Robin, é isso? Só não funciona o par romântico. No final do filme, ele vai pra Itália com o Robin. Sacanagem, né, porra? Só faltava o Adam West de garçom ali no final servindo a parada. Não, cara, eu achei a Mulher Gato, assim, muito maneiro, porque a Mulher Gato, ela era uma pessoa que ela só pensava nela, né? Ela, em primeiro lugar, era ela. Ela não tinha lado nenhum, ela não tinha idealismo. O lance era autopreservação pura. E o Batman, o Bruce Wayne, naquela história, ele tava desequilibrado porque ele tava excessivamente altruísta, se doando ao máximo. Tanto que ele doou tudo que ele pôde pra Gotham. Os dois precisavam se equilibrar. Ela precisava pensar um pouquinho nos outros, ele precisava pensar menos, né, nos outros e pensar um pouquinho mais nele. Ele não mostrou isso. Mas ele não mostrou. Ô, Guga, imagina você conhece uma mulher na night e a mulher rouba um negócio teu. Isso acontece com o Guga todo dia, cara. Depois ela te deixa falido. Ela te deixa falido. Depois ela te joga na favela pra tu morrer. Tu vai gostar da mulher, cara? Te deu um boa noite Cinderela, te roubou, maluco. Te deixou na merda. Cara, mas é a própria, mas isso, a própria ideia da Mulher Gato nos quadrinhos é isso. Ela é uma ladra. Mas, cara, dá um motivo pra esse cara gostar dela, cara. Não teve, no filme não teve. Ele gosta da ousadia dela, tanto que é o que faz ele querer agir. Ela é o que faz ele se mexer. Olha o cara. Não fosse ela roubar o colar. Não, ok. Ela deu o start, mas ele realmente confiar nela é forçado. Então, isso que eu tô querendo dizer. Eu não vejo ele confiando nela. Pelo contrário. Olha, eu preciso que você faça isso aqui. Eu não posso garantir se você vai voltar ou não. Mas você faz isso aqui? Faço. Então tá bom, foda-se. Agora, confiando, não. Eu preciso que você vá lá em casa, pegue essa chave, feche o gás do fogão que eu deixei aberto, ponha comida para o meu gato e volte aqui. Ele não tá pedindo isso. Você quer fugir, não quer? Pois é, eu tô te dando um meio pra fugir, só que nessa fuga você vai ter que abrir um buraquinho e você vai ajudar as pessoas. Se você puder voltar pra me ajudar, porra, joinha, tá? Se não, rapa fora. Tá bom. Exatamente. Okay. O final foi beleza. Esse. Beleza. É, realmente, ele não precisou confiar nela. Ela queria fugir, ela precisava abrir a abertura. Beleza, diminui minha bronca, porque ele deixou ela fugir, é verdade. Ele, cara, não falou. Tem bronca com o Bane, tem bronca com a gostosa. Por que é bronca com o Bane? I will break you. Eu gostei de uma cena dela, que é lá que ele tá no telhado, que ela deixa ele falando sozinho. E ele fala, ah, é assim que as pessoas essa se sentem. Essa é a sensação, né? E isso era essa do Kingdom Come, né? Quem faz isso com o Batman é o Super-Homem, né, cara? Ele vai falar com ele na caverna e tal, e depois ele fala exatamente isso. Foi tirado do Kingdom Come essa fala. É muito tem boa. Aquela sequência quando aparece a moto, a primeira vez que aparece a moto, que estão dois policiais dirigindo, o novo tá dirigindo e o velhinho tá do lado, e aí o novinho fala assim, que porra é essa? Puta que pariu, caralho, o um negócio ali. E aí o velho olha e fala, ah, fica calmo que hoje nós vamos ver um show. Isso é do Cavaleiro das Trevas. Primeira aparição do Batman depois de 500 anos. Aliás, isso é quando ele volta, né, pela primeira vez de moto, né, atrás do Bane. Isso. Me explica umas coisas nessa cena. Eles divulgaram pra caralho aquela foto dele com aquela super arma gigante, aquela Nerf. O que aquela arma fez? Pulso eletromagnético. Ela não fez nada. É. Fez, desabilitou uma porrada de moto, luz, carro, tudo. Não fez nada. Ele atirou na moto, soltou uma luzinha e o cara continuou andando. Não, a moto desligou. A moto para. A moto para? Eu não percebi isso. A moto desliga, tanto que depois os policiais chegam, o cara tá sem a moto, correndo. E os policiais isso, exato. Correndo. Ah, puta, eu não tinha percebido. Eu falei, caralho, puta, eu tava doido pra saber o que essa arma faz e eu não percebi o que ela faz. Não, ele, eu não sei se vocês perceberam, mas ele tem um controle remoto também que emite pulso eletromagnético. Sim. Que na hora que ele tá chegando numa festa e os fotógrafos tirando foto dele, ele aperta todas as câmeras para funcionar. É maneiro. E é legal que ele usa isso na moto, né? A moto vai apagando as luzes, tudo, tudo. Aliás, essa cena toda dele retornando tem coisas bizarras. Lembrando, eu gosto desse filme, mas eu não posso deixar de notar algumas coisas. Quando o Bane invade a Bolsa de Valores... Ah, isso mesmo. Ele invadiu para fazer a transação fraudulenta que ia tirar a grana do Wayne, certo? Exato. Certo, acessar os computadores da Bolsa. Ele ia usar a digital dele lá pra coisa. É, tipo assim, entra um terrorista na Bolsa de Valores e todas as transações daquele dia estão valendo, né? Tudo bem. Tá tudo tranquilo. Valeu a transação do... Pra estrear a roupinha nova pra novos bonecos, né? Também. Pra estrear a roupinha nova pra novos bonecos. Ele tá usando uma roupinha nova ali. Assim, além do fato dele ter entrado a pé e ter saído de moto da Bolsa de Valores... Cara, como... é muito motoqueiro porra, né, velho? Mas ele... as motos... Como é que as motos foram parar lá dentro é que é o problema. Eu não vou discutir isso. Eu não vou discutir isso. Pra mim, deixa, tá bom. Pra mim, eu passa, beleza. Ele trouxe na máscara. Connor. É por isso que ele fala embolado. Uma moto aqui, não, mas vamos lá, você, botando na lógica, você pode pensar, depois que ele invade e toma os caras Carlos, ali na frente... Carlos, peraí. Não dá pra botar na lógica, cara. Não dá. Depois que ele desarmou os caras na porta, pode ter entrado mais gente. Tá, não moto... que os caras entraram de moto depois, beleza. Ok. Provavelmente não iam deixar eles estacionarem a moto nem na frente da parada. Não, a moto é pra lá, a moto é pra lá. É sempre assim, né? Moto discriminação. Aí os policiais chegam e armam as rampas, né, pra eles pularem. Sim, exato. E aí o cara sai da Bolsa de Valores de dia, faltando 8 minutos pra completar a operação, e antes de terminar os 8 minutos já tá de noite, mas tudo bem. Não, e por que ele precisou entrar na Bolsa de Valores pra fazer a operação se ele conseguiu terminar lá fora? Também não faz sentido nenhum, porque não acessou essa merda retórica. Eu não sei, eu achei home broker, mas eu vejo que ele não sabe. Pois é, ele não usou um home broker. Se era pra hackear, ele podia hackear de qualquer lugar do mundo, mas tudo bem. Tô deixando tudo isso passar, hein? Oh, que bom, que bom. Isso tudo mostra como o filme é bom, porque apesar dessa merda toda, todo mundo saiu feliz do cinema, cara. Exato. É. Aí o Batman volta pela primeira vez e ele tenta pegar. Ele viu que a merda que deu, ele tentou pegar o Bane, certo? Ele, quando pega o laptop do cara, ele vê que já acabou a transação e ele... Leva ele, a antena. Ele pega o... É um pendrive. Não, sabe? É a antena. Antena que tinha um pendrive. Aí... A polícia toda vai atrás dele, faz aquele show-off, ele vai embora e beleza. Ele vai no bate-computador e fala assim, eu descobri, através dessa antena que eu peguei, que eles fizeram alguma transação. Manda lá pro Lucius Fox pra ele decodificar essa porra. Aí o Lucius Fox chega no dia seguinte com um jornal na mão. Aí, tu ficou pobre, meu irmão. Ele não precisou decodificar. Então o Batman saiu e não fez nada. Você entendeu? Você entendeu que ele não fez nada? Ele, aliás, ele ajudou o Bane. O próprio cara fala que ele ajudou o Bane. Mas aí, e ele não descobriu nada. Porque quando o cara foi descobrir, já tinha acontecido. Você ficou pobre. Ah, mas é porque ele tava muito... Cara, 8 anos, né, bicho? O Alfred correndo, ele com aquela bangalinha. O cara tava... E o que o Lucius Fox fala também é o seguinte... A curto prazo, ele tá na merda, mas a longo prazo ele poderia revirar isso. A Exatamente. Investigação provaria que aquilo ali tá errado e ele recuperaria o dinheiro. Mas isso não tem efeito nenhum no filme. Você percebeu que todas as vezes que o Batman sai na rua, ele descobre alguma coisa, ele prossegue na investigação, ele acha uma pista, ele fala com alguém. Essa saída do Batman, efetivamente, não ajudou em nada ele. Mas, cara, eu não vejo problema nisso, porque ele tava enferrujado como Batman. Não, tudo bem, mas eu achei estranho, só que pela primeira vez ele saiu na rua e não fez nada. Era o prelúdio da merda. Ele salvou os reféns. Bota aí, ele salvou aqueles reféns. Salvou os caras da moto. Tanto beleza. Que ele deixa o Bane embora e vai atrás do outro cara, porque o outro cara tem um refém. O Bane não. Ele não sabia que o cara era o Bane, né? Senão ele não sabia nem que era o Bane. Mas ele deixa um cara de moto ir embora e vai atrás do outro, porque o outro tem um refém e o cara que foi embora não. Salvou os reféns. Tá bom, Carlos, beleza. Valeu. Ele só salvou os reféns, Juvenete. Só fez isso. Ou seja, por 8 anos ele não salvou ninguém. Naquele dia ele resolveu dar uma salvada. Né? Depois ele já salva a mulher gato. Ó, que beleza. Tá vendo? Não foi uma noite perdida. Exatamente. Deu uma p*** no final da night. You think darkness is your ally? You merely adapted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man, and by then it was nothing to me but blood. Olha só, Jovem, você tem que ter um negócio que eu ouvi há pouco tempo atrás. É um termo novo, acho que surgiu na internet, na blogosfera. Não sei. Esse negócio aí de blogosfera, essa porra, não sei como é que funciona. Tá maluco. Mas eu acho que é uma coisa assim. Suspensão de descrença, um negócio assim. Eu falo suspensão de descrença, eu falo isso toda hora. Se você leva tão a sério, você vai ficar que nem aquelas pessoas chatas que foram ver o filme Prometeu e ficaram dizendo que aquilo é uma merda. Amargo, amargo. Exato. Então, beleza. Então, semana que vem, vamos fazer um Nerdcast de Motoqueiro Fantasma 2. vamos espremer pra ver se sai alguma coisa boa disso. Não, olha só, eu já te falei, eu tenho as suspensões de descrença, eu pratico bastante, ainda mais em filmes de super-heróis. Eu só quando tem uma incoerência que eu fico meio assim, ó. Isso é meio incoerente, mas tudo bem. Mas vocês já mataram, ó, o negócio da mulher gato, já deixei, já me libertei. Já deixou. E o negócio do Batman sair não fazer nada, ah, eles salvou uns três reféns, tá bom. O negócio da polícia que é foda. A polícia enfrentando o exército do Bane. E esse é difícil, que a gente falou no início, né? É, fica na coisa poética do Nolan, que tem que ser aquilo. É, exato. Aceite-se. Eu acho que o Nolan sabe lidar bem com alguns elementos do cinema, até que são clichês. E ele usou um elemento clichê nesse filme. Aliás, um dos maiores clichês da história do cinema, que é a bomba relógio. Maior clichê do que a bomba relógio, ele também usou nesse filme. Cavalgada pro amanhecer, até o pôr do sol e a morte. Não, tá, tudo bem. quase chorei aqui, cara. É o maior clichê de todos. A bomba relógio é um elemento de roteiro que traz tensão, porque você tem um limite. Uma coisa vai acontecer, uma catástrofe, e você tem que correr contra o tempo, né? Ele é um elemento de roteiro que normalmente gera histórias muito tensas. A bomba relógio aparece em filmes pra cacete, né? O elemento... A série 24 horas foi baseada no elemento bomba relógio. A bomba relógio, o elemento bomba relógio, nem sempre é uma bomba. Nem sempre explode, né? Nem sempre explode. Nem sempre esse é o nome do elemento. Ele é um evento que tem tempo pra acontecer, entendeu? Esse é o elemento bomba relógio. Às vezes é um cigarro que vai chegar e acender o pavio, né, cara? Vai queimar, acender o pavio. Não precisa ser um relógio. E esses elementos estão nos três filmes. Sim, nos três filmes. No primeiro também, ó. Aquele negócio do trem indo pra Torre Wayne, aquilo é um elemento bomba-relógio, né? A gente chama de... A gente não, as pessoas chamam de bomba-relógio. E ele usou nos três filmes, aliás. Nos dois últimos, a própria bomba, né? É clichê, mas ele sabe fazer de forma interessante. Soube repetir o tema no segundo, só que de uma forma muito maior, né? Com muito mais coisas em risco, era a cidade inteira que explodia, né? E me deixou no último terço do filme bem tenso, assim, eu queria saber como é que ia acontecer. Na verdade, eu acho que eu fiquei muito tenso porque eu queria descobrir como o Batman ia morrer, né? Se ia ser daquilo, desse ou daquele jeito. Mas eu embarquei emocionalmente na viagem, na guerra, em tudo. Quando o Batman acende aquele morcego de fogo na ponte, aquilo era praticamente o símbolo do Thundercats, sabe? É agora, começar! Tem gente que implicou com isso, que falou, porra, meu irmão, sério que com o tempo acabando, o Batman ainda parou pra ficar pintando a ponte de gasolina, ai, né, cara? Mas eu não... Depois tu me passa qual é a marca do chá que tu toma antes de ver o filme, bicho. Que presente, cara. Como assim? Tu não gostou disso? Eu achei maneiro também. Aquela marca é a marca da esperança, pô. Isso, chamar todo mundo pra luta, pra porrada. A marca da Mariola. Mas é legal o Batman voltar e acender a chama da revolução de Gotham, de retomar a coisa e tal. Eu fiquei bem tenso nesse final e tal. I will break you. Pode falar de sair da cadeia, né? É, eu achei muito maneiro essa cena, cara. Eu, inclusive, o Carlos, eu fui o responsável por puxar palmas na saída dele da cadeia. Eu fui o primeiro a bater palma naquela cena. Tá bom, tu tem o mérito, bicho. Tem o mérito. Não, cara, eu achei aquela cena espetacular, cara. Espetacular. Sério? É a frase que o JP falou do cagaço e tal. Porque, assim, o cara ali, ele tava abraçando a vida, né? Porque ele não tinha vida. Não tinha vida pessoal, não tinha porra nenhuma. E ali ele tava fazendo um esforço pra ele viver, né, cara? Que era uma coisa que ele não se importava. Eu achei muito maneiro. Eu achei, inclusive, esse filme muito legal porque tem a superação do Bruce Wayne, né? Ele consegue superar o trauma e continuar, dar prosseguimento à vida dele. Eu achei isso muito foda. Então, o que eu vejo nesse filme que super positivo nesse filme, na saga toda, mas principalmente nesse filme acompanha a jornada do herói em todos os aspectos, né? Você tem a queda jornada do herói, inclusive, cara, e o ressurgimento do herói, né? Com aquele coro das pessoas, né? Aquele eis, eis, ava, ava. Aquilo era, significa ressurja, né? Rise, né? E é legal. Quando ele tá realmente subindo sem a corda, sem nenhuma outra chance, né? E a música toca e começa a aparecer aqueles morcegos e tudo parece interligado, e era o momento do herói voltar. E quando ele volta com tudo, né, cara? Ele volta ressurgido. Isso é um momento clássico, um movimento clássico de jornada do herói, né? O herói ser derrotado, ser devastado e ele voltar com tudo. É, derrotar o vilão, derrotar o desafio dele, completar o desafio e ter a recompensa, né? Que às vezes as pessoas acham que a história do herói tem que terminar com o herói morto, se sacrificando, mas a jornada do herói também descreve a recompensa, né? A volta pra casa, né? Tudo isso foi colocado no filme e fechou muito bem a saga dessa forma. Não, ainda mais que traz os elementos desde o primeiro filme, que é aquela coisa do que o pai dele dizia, por que que a gente cai? A gente cai pra se reerguer. Tem uma dica aí, quando ele tá contando a história, de que quem fugiu não era o Bane, né? Tem a dica. Ele conta que o Bane tem que usar a máscara por um erro do médico que tá lá. E se a criança saiu quando era criança ainda, e saiu sem máscara, sem nada, não podia ser o Bane, né? E tem outra, ele fala que ele só viu a primeira luz quando ele era grande já, quando ele enfrenta o Batman pela primeira vez, né? Realmente, tinham várias dicas, né, pra... A portuguesa falou até que a cor dos olhos era diferente. Que a criança tinha olhos claros e tal, e o Bane não, sabe? A portuguesa descobriu antes? Ela descobriu antes. A senhora Tucano também. Olha aí. Bom, então isso é coisa de mulher. Eu não fiquei. Aí você me deixou preocupado, brother. Se isso é coisa de mulher, você me deixou preocupado agora. Mulheres costumam ser mais detalhistas, né? Se apegar ao detalhe. I will break you. Batman parte pra porrada em plena luz do dia, em Wall Street, em Wall Street de Gotham, versão Gotham, com Bane. Valeu essa porrada? Tipo, assim, só tava mais motivado, né? Porque ele tinha o mesmo treinamento, o mesmo corpo fudido, aliás, mais fudido ainda, né? Não, mas era outra pessoa, né, cara, que tava ali. O espírito dele, né? O espírito era outro. Tanto que o Bane, ele na hora, achei muito foda esse diálogo, que o Bane falou assim, cara, como é que você conseguiu escapar? Eu nunca consegui escapar de lá. Ou seja, emocionalmente, o cara ainda tava preso, entendeu? E o Batman conseguiu, né, subir, né, resistir. Olha o Guga, cara! Muito foda, cara. Eu fiquei bolado com esse diálogo. É, o cara não acreditou. Ele falou, cara, não acredito. Como é que você escapou? Eu nunca escapei de lá. Você sente ele se assusta, ele tem um receio quando ele vê ele fora. Exato, e essa é uma das partes mais interessantes. Essa prisão é um símbolo muito interessante nesse filme, porque eu achei mais interessante, até antes de mostrar a prisão, o próprio Alfred falando, né? Tem um buraco no mundo, um inferno, um lugar infernal, que eles jogam as pessoas lá dentro e de vez em quando surge alguém de lá de dentro, né? Ele joga as pessoas no abismo e de vez em quando o abismo devolve uma. Devolve uma? Não é foda isso, não, cara? É tão ruim, é tão filha da puta que nem o abismo quer. Sai alguém do inferno. Ele falou cospe, devolve. Então... Sabe quando você come alguma coisa e passa mal e vomita? Não pode ser nada bom então, disso. Mas ele, você se sente melhor depois. Nesse mas... momento, o Alfred tava querendo falar... Ele tava falando sobre o Bane. Tava falando que o cara é tão sinistro que ele foi cuspido do inferno, né? Mas o Batman, ele também foi cuspido do inferno, mas por vontade própria. Aquele buraco, ele significa tudo. Ele significa, literalmente, o fundo do poço, né? Da vida do Batman, do Bruce Wayne, né? Na verdade, é uma própria relação dos dois. Você, o buraco e Gotham... O Batman e Gotham estão no mesmo lugar. Eles estão num poço sem... num poço com um fio de esperança lá em cima. Exato. No caso de Gotham, é a coisa da bomba que alguém da cidade está segurando. O Bane, ele coloca no final tanto o Batman quanto o Gotham na mesma posição. Sendo que o Batman sai do buraco para trazer Gotham para fora do buraco também. Exatamente. Gotham precisa do Batman para sair do buraco. Ou daquela nave, né? Alguém que soubesse operar aquela nave. I will break you. Guilherme Briggs não está falando. Diga, o que você achou? Eu tô curtindo tanto, eu tô rindo tanto que eu fico só escutando vocês. Tá ouvindo o Nerdcast ao vivo. Não, fala aí, o que você achou? Bom, eu como leitor de quadrinhos do Batman, eu vi até uma entrevista do Alan Moore, uma coisa que eu queria até falar com vocês, que o Alan Moore mesmo falou que é muito difícil você transpor o universo, né, de quadrinhos pra uma coisa cinética, cinema. É muito complicado, certas coisas têm que ficar no quadrinho. E com a trilogia do Nolan, eu meio que tirei um pouquinho essa... Eu vejo o Nolan como um cara que fez uma graphic novel cinética, né, em forma de cinema. Eu acho interessante. Mas o mesmo Nolan falou que outros diretores devem pegar o Batman e refazer outros... Com certeza, cara. Eles vão pegar o Batman, mas não vão me pegar, cara. Aquilo que o Fred vai lembrar. Né? Aqui também, né, cara? Eu achei bem interessante, assim, a construção do Nolan e hiperrealismo, né? Achei bacana. Mas eu gostaria de ver um Batman como eu vi no Cavaleiro das Trevas, como eu vi no ano 1 e como eu vi na Piada Mortal, entendeu? É uma coisa mais sombria, que você sente medo, ao mesmo tempo desespero, você sente que só os quadrinhos realmente proporcionam, só um Alan Moore proporciona. Isso eu realmente não vi no cinema. Eu gostaria de ver futuramente, se for possível, né? E o Bane? O que o Bane achou? Bane, o Azaghal acha que você é muito mirradinho. Esse músculo novo que eu tô criando aqui, ó. Tô criando só pra você, cultivando ele bonitinho aqui, ó. I will break you. O sacrifício final. Batman tem que se sacrificar para salvar Gotham. Olha, de tudo no filme, o que eu mais gostei foi o final. Eu realmente gostei do final, cara. Quando... O final é muito bom, mas só essa coisa, que tem a morte daquela, da Talia. Que ela se mata? E a morte, a atriz, não sei, a atuação, como ela morre, é a coisa mais escrota que existe. Ela não se mata, ele saiu bombardeando o caminhão dela. Sim, mas ela vai pra se sacrificar, ela vai explodir com a bomba. Tá, tudo bem. Ela não tentou fugir, ela tá ali pra morrer. Ela sabe disso e ela tá se matando. Ela morre no acidente. A ideia dela era continuar a obra do pai e se vingar, pô. Não é nem continuar a obra do pai. Se ela quisesse continuar a obra do pai, ela queria se manter viva, porque a obra do pai não morria. Continuava. Mas fora a morte dela, por não gostar... Por que que ela morreu, eu ainda não gosto como ela morreu. Ela está ali parada, olhando... E de repente cai morta. Tem um Tumblr que fizeram que o nome dessa atriz é ela morrendo. E as pessoas... É só de gif animado das pessoas fazendo mortes que nem ela. Assim, sabe? Você tá assim, quieto, de repente... Bleh! Ah, tem um nome aqui. É Marion Cotillard. Marion Cotillard dying. Alguma coisa assim, sabe? Uh-huh. Eu acho que uma cena mais bizarra do que ela morrendo é quando volta a câmera pro Batman, a Mulher-Gato e o Gordon olhando que nem três paspalhos pra mulher falando, tipo assim, a bomba, galera, a bomba vai explodir, porra. Então os três paspalhos em pé, olhando a mulher falar qualquer merda antes de morrer, entendeu? É, mas aí também é a questão da licença poética, porque, pô, a Mulher-Gato dá um beijo no Batman. Então, pô, já tá perdendo tempo. Depois o Gordon fala assim, ó, eu nunca quis saber, mas, pô, agora que a bomba explodiu, falta... Não me deixa com essa curiosidade que eu vou morrer, cara. A bomba devia estar muito bem presa dentro do caminhão e o Gordon devia estar com o cinto de segurança do caralho, né? Porque se não tivesse, amigo, era pra ele ter sido esmagado lá dentro. Aquela merda, aquela bomba pulando de um lado pro outro, de um lado pro outro, e ele solto, tanto que ele sai meio tonto, né? A bomba já tava na porta. Tá na porta. O caminhão caiu de frente e a bomba tá na porta. Pois é. Outra coisa, cara... tem uma parte que é bem engraçada que é quase tão engraçada quanto o Gordinho perdido no Riot, que é quando o Batman pega ele e prende a bomba no naquele jatinho dele lá, no bate-asa. Cai no chão, a caceta, né? E cara, você vê na cara do Gordon que fisgou tudo, cara. Que ele deu uma mordida violenta na cueca ali, meu irmão. Que ele vai, caralho, vai explodir essa merda. A mulher gata chega a se encolher, cara. Exato. E aí a cena, infelizmente, o nosso querido Robin foi salvar a criança em vez de pilotar a moto como eu queria. e aí, quer dizer, tem aquela cena da ponte, o cara explodir na ponte com o único propósito de fazer ele perder a confiança nas instituições, ele passar para aquele momento de crise que o Gordon exemplifica, né? E aí ele decidir ser um cara solitário e procurar fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas... E é engraçado porque quando a bomba explode, né? Metade da galera ali ficou cega, né, cara? Que tava olhando diretamente pra explosão nuclear, né, cara? Tudo que eu falei, o cara ficou cego. Aí quando eu olhei, ele tava com a cabeça baixa. Voltou pra ele, né? Porque quem tava olhando, meu amigo, quem viu Day After sabe. Esqueletinho. Quem viu Day After sabe. Olhou pra explosão, catarata na hora, mano. Mas... Dali, aí é só comer cebola, pro resto da vida. Mas então, naquele momento eu fiquei um pouco assim, mas é assim que o Batman morre, mas... Eu tinha ficado frustradíssimo, mas não, o Batman vai morrer no final? Que clichê! É, eu achei, não, mas eu tava achando que ele ia morrer mesmo, mas não dentro da barata voadora. Aliás, parecia uma barata aquilo, né, parece cara? Parece uma barata. Aliás, que o HQ mesmo falou, né? O que vocês acham que é mais assustador? Um morcego gigante ou uma barata gigante? mas eu achei meio, tipo, não Batman essa morte, sabe? Ele morrer dentro de uma nave com uma bomba nuclear no horizonte, né? Aquilo, ele tinha que morrer sem se revelar quem ele era. Então, acho mas que... aí o Bruce Wayne morre no mesmo dia do Batman, né? Esposa mas aí é aquilo. Boa, mas peraí, nesse dia... É, exatamente, nesse dia morreu gente pra caralho, né? O fato do Bruce Wayne ter ficado 8 anos sumido não te incomodou? É, também. Ele morrer no mesmo dia que metade de Gotham morrer, aí pode ser uma bandeira forte. Incomoda. Mais uma, né? Mais uma bandeira. Não, né? Perdão, a minha esposa falou, ele não perguntou pro Fox o negócio do piloto automático? Eu falei, então... Calma que ele tá Olha bem. Olha aí, as mulheres, né? Sempre à frente do seu tempo. Agora, quando o Fox ficou meio né, bolado ali, falou, pô, vê aí o que eu podia ter feito pro cara não morrer e tal. E o cara, o outro malandro, mandou, tá consertado faz 6 meses? Eu achei irado. Maneiro. Aí eu abri um sorriso, maneiro. Cara, falei, maneiro, esse é o Batman. Mas antes disso, a cena do velório lá do Bruce Wayne foi maneira também. Ah, a parada do Alfred se desculpando com os pais dele. Michael Caine é foda, cara. Eu deixei vocês na mão. Ele é o melhor ator dessa galera toda, né, cara? Não, mas o Alfred foi bem maneiro, embora eu não goste muito do ator. Tu não gosta do Michael Caine? Não, faz apologia a drogas. Ai, meu Deus. Vai se fazer. Ele, metade de Hollywood e 90% do ator brasileiro. Aqui não pegou, né? Não pegou. Eu também não. O Jovem Nerd também não? Ele faz apologia, o Alfred? Michael Caine. Ele faz. Puta que pariu. Teve gente falando que esse final foi meio Inception, que aquilo poderia ser a fantasia do Alfred. Não. Mas não é. Não é. Não é porque... Não. Não é porque... Menos. Esqueça essa porra. Não é a fantasia. Tem muito tempo livre, né, cara? A verdade é, ninguém tem muito tempo livre, cara, pra ficar... não é a fantasia dele, porque, primeiro, essa cena tá se intercalando com outras cenas, que são o Bruce Wayne dando a confirmação de vida pra as pessoas chaves da vida dele, né? O Gordon vê o símbolo do Batman de volta consertado no holofote. O garoto recebe a mochila com o GPS lá, com as coordenadas. Não, mas pro garoto ele não confirmou, não. Pro garoto ele deixou aquilo como testamento. Spoiler. E acabou. O garoto precisa saber então, se... Então, mas olha só. Não teria como o Batman, se ele tivesse morrido na explosão, não teria como ele ter feito isso. Ter atualizado o testamento dele pra casa dele virar um orfanato. Não teria. Ele voltou correndo pra salvar a Gotham. Ele não teve tempo de fazer essas paradas. Será? Antes, foi, né? Tudo planejado. Meio tempo, quando ele tava pintando a parede lá da ponte com a gasolina, ele tava ligando pro advogado dele pra mudar o testamento. Então, mas o... Enquanto ele tava lá, ele tá aí, puta, eu acho que eu vou deixar minhas coisas pro garoto. É aquele bate-sinal, tá na hora de consertar ele, né? Minha coleção de CDs. Minha coleção de Charles vai para... Botinho. Minha coleção do Charles Arnavô. Cara, plenamente aceitável. Mas olha só, a senhora Jovem Nerd, ela conseguiu descrever o final genial que não foi. Que poderia ter sido... Ela conseguiu descrever o final genial que não foi. Que não aconteceu no filme. Qual foi o final genial? Cara, que não foi. Preste atenção. Feche os olhos. Fecha os olhos, Carlos. Ó, todo mundo que tá ouvindo, fecha os olhos. Fecha os olhos e sinta. Imagina, ó, a música... A música do final. Imagina toda aquela edição do garoto achando a mochila, indo na Batcaverna, do Gordon vendo aquele negócio, o Alfred sentando na mesa, aí o Alfred olha, com aquela cara que ele faz, dá um aceno e acaba o filme. Tela preta. Puta. Isso, é isso. Seria aí, eu falei a mesma muito, coisa. Muito mais genial esse final. Não entendi. Não precisava mostrar o Batman. Pelo olhar do Alfred, você já saberia que era. Cara. Aquilo foi. Com certeza, pessoas vão fazer a conexão com Inception. Não, mas e daí, exatamente. Cara? E daí? Você tá claro! Não precisa mostrar! Não, eu acho que isso seria a prova de retardado, sério mesmo. Ninguém ia pensar. Pô, será que? Não. Mostrando, tem gente que pensa. Não, cara. É verdade. Mas não, e daí, nada, cara? Nada é a prova de retardado, né? Nada é a prova de retardado. Nada. Acho que bateu um espírito novela das oito e quiseram mostrar um final feliz de par romântico. Cara, né, cara? Exatamente. É isso aí. O JP tá certo. A parada é que ele... Na verdade, ele não queria mostrar que o Batman tava vivo, que isso bastaria... Queria mostrar que ele tava com mulher gata. Isso, exato. Com a mulher gata. Exato. Mas você precisa? Precisa? Não precisaria, cara. Final genial. Olha só, eu vou comprar esse Blu-ray, ripar, eu vou pedir pro Gaveta editar esse final pra mim, que é só a questão de edição, e aí eu vou copiar num outro Blu-ray e vou botar na caixa. Coitado. E aí tu vai passar 5 anos de prisão federal, né, Gomenard? Não, é pra mim. Eu não vou, é o Warner, vai. Eu não vou distribuir, não. Eu vou fazer pra mim essa porra. Entendeu? Esse é o final pra mim, cara. É um final genial que ele não teve... Eu não sei porquê, cara. O Nolan não precisa obedecer produtor, cara. O cara já faturou... rios e rios de dinheiro pra Warner. O Jovem Nerd, o que você falou tá certo, eu também acho que esse final seria o ideal, só que o que o JP falou, é isso aí, é o motivo, é só pra mostrar que ele tava com a mulher gato. Sim, mas foi uma brochada. Não, né? Não precisava, mas foi por causa disso. Foi, não foi, sim. Pra mostrar que tava vivo o Batman, não foi nada, é pra mostrar que tava com a mulher gato. Cara, olha só, vocês vão me chamar de sentimental, mas eu achei essa cena extremamente bela. Eu achei muito foda o olhar que eu acho que o Christian Bale deveria correr a melhor ator nesse filme. Você tá maluco, cara? Passa pro alto, é um olhar muito maneiro do cara que passou por um monte de merda e conseguiu ainda assim continuar a vida dele. Cara, eu achei foda. Essa cena me deixou muito mais, muito emocionado. Se não tivesse, de repente não teria tanto impacto pra mim. Você só precisa do Alfred ali, cara, olhando e acenando, cara, que era exatamente o que ele disse que ele ia fazer, cara. E aí você deixa na sua cabeça o que você quiser, cara. Olha só, concordo. dois pontos de vista. Concordo que se não tivesse... Pô, tá rindo, porra. Eu concordo que se só terminasse o Alfred acenando não, que ia ser muito gay, né? E abrindo um sorriso assim, ia ser maneiro. Não seriam todos que pegariam esse detalhe. Pô, cara, mas Segunda coisa, peraí. Segunda coisa, concordo que a função desta cena, do jeito que foi mostrar que ele superou aquele mar de lama e finalmente colou com uma mulher gostosa e vai seguir a vida. Legal. Também tem o seu valor. Agora, o olharzinho que ele dá pro Alfred me passou aquela coisa de: tá vendo, seu filho da puta? Agora eu não vou mais correr atrás de você. Não vou mais, agora tem essa mulher pátria gostosa aqui, você se foda, seu velho. E outra coisa, não é só essa cena que define se ele tá vivo ou não, porra. Exato. A outra cena do piloto automático que tava consertado. Sim, todas isso. As cenas definem que ele tá vivo, mas... Então por isso eu não precisava ver, entendeu? Cara, se o cara acha que é Inception, então pelo amor de Deus, cara, para de viver. Porra, cara. Agora a gente foi pro nervoso. É sério, né? Cara, eu acho que essa cena... Ela não foi filmada pra mostrar que o cara tá vivo. Realmente, é como o Tucano tá falando. Eu acho que ela foi filmada pra mostrar que o cara superou. Porque é a primeira expressão de felicidade genuína que o Bruce Wayne tem ao longo dos três filmes, cara. Depois da morte dos pais. Que no filme inteiro ele é sério, ele só pensa em trabalho, só pensa no crime, só pensa em lutar. É a primeira cena que ele tá tranquilo, que ele tá sereno. Mas que entendeu? Você não entendeu que tudo isso foi passado no início do filme, quando o Alfred fala assim, eu tinha essa fantasia de ver você feliz com a mulher, talvez uns filhos, e despreocupado. O sorriso do Alfred traz à tona tudo isso. Feliz, despreocupado e superado, entendeu? Você já entenderia, o Alfred falou isso antes. Você não precisa ver a carinha de feliz dele, olha, estou feliz. Mas não ia mostrar a Selina Kyle. Isso que talvez... Por isso que eu falo que essa porra dessa mulher gato é desnecessária nesse filme. Entendeu? Caralho, que ódio, velho. Maluco, isso é ódio. Quando você comprar o filme e fizer a edição desse fim que você quer, você aproveita a onda e o tempo investido e apaga toda e qualquer referência a essa filha da puta durante o filme. Deixa o filme inteiro. O Bruce Wayne, o Alfred, o Lucius Fox... A Talia e o Ben. E tira a mulher gata. A mulher gata foi inútil. Ela não teve função nenhuma no filme. Ela foi uma escrota. Ela foi desnecessária. Aliás, eu não sei nem porque pagaram pra ela estar lá. Porque ela disse em uma entrevista que ela sempre tem a mulher gata. Talvez ela tivesse feito esse papel de graça. Porque, por exemplo, né? Não sei, sei lá. Então, você apaga ela. Ela é uma escrota. Ela é uma escrota. Você aproveita também e muda a caixinha do filme. Porque não sei se na caixinha do filme tem o nome nenhum dela. Você pega no paper e apaga essa merda. Coitado do gaveta. Porra. Qual é o inútil? Essa mulher não serviu pra... Porra, ela foi a única razão, como você mesmo falou, é o primeiro momento que ele está feliz nos últimos 47 anos dessa vida infeliz de multibilionário playboy dele. Ó, vida de merda. É, realmente... Que tristeza, né? Fudido, fudido, fudido. Todo dia, comendo pato. Ele tem que decidir, vou comer pato. Ele tem que ficar se preocupando a vida dele inteira se ele vai comer pato, cordeiro, javali. Nasceu pra ser um fudido. Ele é um bilionário. Ele vira pra um cara e fala assim: oi, tudo bem? Eu queria um brinquedo novo. Constrói uma porra aí militar fuderosa. Eu consigo ver diversão nessa vida de multibilionário. Deve ser uma bosta. Eu passei os três filmes pensando, coitado, né? Fudido, né, cara? Olha só, enfia porrada em geral, não vai preso, tem os melhores brinquedos do mundo. O cara pode fazer o que ele quiser. Mas, afinal de contas, a vida dele é uma merda, porque, porra, ele não tem uma mulher pra ficar do lado dele, pra fazer bilu-bilu, teté. Ah, é. Aí, o único de alegria da vida dele, que é a Anne Hathaway, e aliás é um belo momento de alegria, depois desse mar de merda que ele viveu. Não, não vou mostrar não, não, não mostra não, não mostra não. O que importa é o Alfred dar aquele sorrisinho e fazer uma tépida de mão assim, tipo, oi, tudo bem? Cara, é o único, como você mesmo falou, é o único momento de alegria na vida de bosta, bonte bilionária inteira da vida do cara. Porra, tem que mostrar isso ali. Só concordo. Eu também acho, concordo. Concordo que foda. Esse final, o Alfred dando um sorriso à la Inception, concordo, seria espetacular. Mas então, aí eu também concordo que a mulher gato não deveria não ter aparecido no filme. Mas você vai, beleza, ele vai ver que o cara tá vivo, você não vai saber que ele tá casado, não vai saber que ele tá feliz. Não, você vai imaginar isso, pô, você é capaz disso. Não. O Alfred levantou essa bola. Eu quero ver você casado, feliz. Ele tá com uma das Kardashians assim do lado, né? Isso, porra. Não, você imagina o que você quiser, cara. Pode imaginar uma mulher gato. Ah, mas eu acho que, pra mim, preso eles estarem juntos, no final. Ah, não, cara. Eu achei desnecessário. Bom, o fato é o seguinte, no final das coisas, só tem uma parada que todos nós podemos concordar, né, cara? Que a melhor decisão que o Nolan teve nessa porra toda foi nunca ter usado o pinguim nessa merda dessa trilogia, né? Chega de dentro.